MachineCast. MachineCast. Columbia TriStar International Television. Street Fighter 2. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo ele, Felipe Zu. Ele não pôde vir hoje porque tá trabalhando. tamo aí. Pegadinha, mano. Do malandro. Pegadinha do Zulandro, porra, é nóis. Te liberaram? Pegou a forria? Como é que é? Já, né, velho? Tá na hora, né? Tava na hora. Botei o pau em cima da mesa e disse, eu vou gravar hoje, cara. Vim pra cá. Também aqui conosco ele, Neilson Lopes. Bora dar uns Psycho Crush na galera aí. Nossa. Eita. Psycho Crush, tá bom. Junto aqui também, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí pra falar mais um cadinho de Street Fighter aí, ó. Ó, mais um cadão. Caduca! Mais um cadão, hein? Vai sair caldinho de quê, Edu? E agora ele, Spider! Daí, galera, beleza? Frase do dia é a seguinte, curta e eficiente. Certas pessoas são como nuvens. Quando some, o dia fica uma beleza. Fica treinando essas porra uma semana antes, né, velho? Não fico não, cara, isso faz parte do meu portfólio de esse frases. Esse menino, né? Deve gostar muito, muito das pessoas, meu Deus do céu. Morando com uma pessoa que ama a humanidade, não é o Spider. Pensa no cara, como é que fala o nome? Antitrópico, como é que é o nome? Esqueci o nome. Antissocial, pô. Não, esqueci o nome, que é anti-humano que fala, esqueci o nome agora. Anti-humano? Ah, é, pô. Antropofóbico? Já me chamaram de ermitão, cara. Ermitão é um... Pode ser Magneto também. Vai, Magneto, porra. Ah, aí, vento, vamos embora, bora. Certo, gente, então, como vocês já sabem, nós vamos falar hoje sobre Street Fighter 2 Victory. Mas antes, a gente vai dar umas pinceladas em alguns outros animes aí, né? Também do Street Fighter, né? Não vamos falar aqui de Mortal Kombat, mas... Oh, tá engraçadão, hein, cara? É, mas hoje eu tô caprichando aí. Que merda, velho. Fica quieto aí, Deus. Que merda. Bom, gente, então, como vocês já sabem, entrem lá no site, comentem os episódios, tem um link lá pro iTunes, compartilhem, deem as suas estrelinhas que vocês acham que a gente merece, votem lá, façam comentário, isso ajuda demais a divulgação. E só assim, né, pra gente cada dia mais ficar em evidência, garantindo que a gente possa levar adiante esse projeto. E agora aí uma palavrinha do nosso querido parceiro, Desert Studio. Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Então agora todos para dentro da máquina do tempo, pois nós vamos ao encontro do mais forte. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Coronel William Guile, um dos maiores do mundo em artes marciais, viaja pelo circuito mundial de torneios, usando isso para esconder sua missão secreta de líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome Street Fighter. Nosso herói trabalha junto com o Homem-Fera, Blanca, e a fantástica máquina de lutar, Chun-Li. Uma equipe dos mais incríveis guerreiros já vistos unem suas forças contra o império criminoso de Shadaloo e seu líder super-humano, Bison. Eles têm seu próprio código de honra, disciplina, justiça, responsabilidade e juntos irão triunfar contra as forças do mal. Distribuição Columbia TriStar International Television. Street Fighters. Então voltamos aqui e hoje nós vamos falar sobre Street Fighter 2 Victory. Mas antes a gente vai falar sobre os outros Street Fighters. Saiu mais dois animes aí do Street Fighter 2, né? A gente sabe que tem outros animes sobre Street Fighter 0, o 4, enfim. De repente até já tá, deve estar saindo algum dos 5 aí, mas a gente vai falar sobre outros dois que é. O primeiro deles é um desenho americano chamado de Street Fighter O Game. The Game, né, no caso, né? É isso que eu ia falar, na verdade você falou dois outros animes, mas na verdade esse aí é desenho, né? Não é anime, né? Duas outras animações, galera. Aí, beleza. Vamos dizer que então, que é um politicamente correto tá chamando atenção aí, ó. Na nossa língua, né? Porque é tudo desenho. Quando eu era piá, eu não sabia nem o que era anime, mano. É, a gente definiu o que é anime e o que é desenho, mas enfim, né? Então, gente, esse desenho era... Eu me lembro que eu assistia ele no SBT, era muito tosco. Pô, velho. Era não, é até hoje. É, mano. Ridículo esse cara. Negócio, velho. É era ruim, tá? Com força. Cara, era muita galhofa, era... cara. Ele segue a mesma linha do filme, né? Do filme, do Street Fighter 2, aquele, a batalha final. Velho, o gráfico desse desenho, o desenho é muito feio, velho. Dá vontade de chorar, velho. Você olha pro desenho. Não, cara, véio. Feio. Eu com canetinha acho que fazia melhor. Só pra você ter uma ideia da merda que é. O Ken tem o cabelo castanho claro, velho. Não era louro, não. Era aquele castanho bem ceboso. Meu irmão, na moral, era muito feio, velho. Não existe, não. Ah, mas quando era criança, véio. Nós adorava ver, né? Não, eu não gostava não, cara. Eu só gostava eu não de gostava ver não, cara. Pela quantidade de magia que tava na tela, velho. Imaginava os caras no fliperama jogando contra o outro, não tinha como soltar tanto Hadouken daquele jeito. Mas era tipo Street Rodoviária, né, cara? era um anime o hack bugado. Do desenho. Cara, eu tô pra dizer pra vocês que... E eu não sei, eu não lembro, desculpe a minha falha, mas eu não sei o ano de lançamento dessa porcaria aí. Velho, ótimo. Eu nem procurei saber. Ele é de 96. Alguém sabe me dizer se em 96 já tinha... já tinha algum Street Fighter Zero em 96? Tinha o primeiro, o Zero. Tinha só o primeiro. Tinha? Só o primeiro, o Zero. Mas, já tinha PlayStation nessa época já, né? Que eu ia cometer uma gafe dizendo que eu acho que eles tiraram o Super Move do Ryu... Do Taximax, Super Taximax Pukiako, aquele que ele fica dando vários, né? Aham. Desse desenho, porque teve um capítulo que o Ryu dá isso daí no Ken. Oxi. Aí, como ele é muito antigo, não sabia se já tinha Street Fighter Zero nesse ano, mas já que o Nelson disse que em 96 já tinha, Já, já tinha. Então, provavelmente ele é, né? Já copiou de todos os Street Fighter, ele já que pegou. Que até o narrador parece estar falando morrendo. Street Fighter. Finalzinho do fundo. Não, mas é porque ele redublou, Nilson. Porque o som original seria Street Fighter Zero, né? Aí quando passou pra Alpha, ficou isso. Parecendo aí que tava... Aí eles só botaram segunda... Alpha ali. Parecia que... Na verdade, o cara queria falar Zero, mas daí ele, o diretor chegou falando pra ele assim, você vai ter que falar Alpha dele, tá bom. E não reclama. Aí ele foi gravar bravo, né? Já chateado. Nesse anime, ele segue a história do filme, que é exatamente aquilo que passa no filme. O Blanca é o Charlie, o Nash. Né? Nossa, justamente. Então, lembra do Blanca, o Blanca andando com o Gaion de jaquetão, o chapéu, disfarçando ser uma pessoa. Por tipo isso, que nem o Coisa. É, por isso que é 3 por 1 real desse jeito. Meu Deus. Pela primeira vez eu tenho que concordar com isso. Né? É, esse é muito 3 por 1 real, velho. Caralho. Eu arrisco dizer que é mais inflação, acho que é uns 10 eu por lembro, 1 real. Eu lembro da abertura da Chun-Li destruindo um tanque com os chutes dela. Nossa, caralho. Era bizarro. Alguém me lembra aí, eu me corrija. Eles não soltavam magia no ar, não? Ah, deve soltar. Soltava fazia tudo, de mano. Tudo. Soltava, eu tô vendo, né? Aqui na abertura o Gaia soltando um flash kick de cima pra baixo. Eita, cara, porra! Eu acho que eu aguentei ver desse desenho, cara, um episódio. Caralho, no máximo, velho. Eu vi também. Hoje, cara, não. Era muito ruim. Eu cara. Também assisti um episódio, só depois eu falei, nah. Eu lembro de um episódio do Gaion e o Bison se uniram pra derrotar o Akuma. Nossa. Gaion e Bison junto. Olha a merda. Caralho, o cara comprava, o cara comprava a história no armazém mesmo, né, cara? Que isso, não podemos crucificar nesse sentido esse anime, esse desenho, porque mais pra frente nós vamos ter outras coisas bizarras também, né? Não, enfim. Eu não crucifico, eu taco fogo. É diferente, velho. Bom, então vamos, já deu, né? Eu acho que já gastamos tempo demais com isso, né? Tá quase virando escalpelando isso aqui. Bom, e... Não deveria nem ter citado essa merda. Mas esse é o tipo do desenho que era assim, né, cara? Pô, alguém ia falar, pô, mas naquela época pelo menos tinha esse desenho, né? Era melhor que não ter nada. Mais ou menos, né? Entendeu? Melhor, às vezes o nada é melhor. Não, cara, dessa esse é o exemplo que o nada era bem melhor do que todo mundo. Dessa vez era melhor ficar do lado de fora olhando as estrelas, velho. Cara, eu tenho quase certeza que quem fez esse desenho foram os mesmos criadores do G.I. Joe, porque o desenho é muito parecido. O traço, mano, né? Mas G.I. Joe era bom. O traço é parecido. Não, o traço era parecido mesmo. É, o traço é parecido. Bom, enfim, deu, né, gente? Gastamos nossa pauta com isso aí já, chega. Caraca. Eu não quero falar sobre essa merda, mano. E em 1994, um ano antes aí do nosso foco principal, foi lançado um longa-metragem anime também, né? Chamado de Street Fighter 2 The Animation Movie. Que pra gente ficou aqui Street Fighter 2, o filme, né? Aí nós estamos falando de um desenho de respeito, conversando, né, cara? Direito agora, né? Aí sim, pô. Quem assistiu esse? Eu assisti, mano. Eu assisti. Todo mundo assistiu. Assistiu o japonês ainda. Assistiu o japonês. Assisti o japonês aí também. O japonês? Ele é... O Alpha, sim. Pô. Street Fighter Alpha The Movie. Não. O Animated não. Movie, que é o baseado movie. No Super Street Fighter 2. Não, Felipe, não. Nós vamos falar só sobre os baseados no Street Fighter 2. Ah, é? Então deixa eu ver aqui se eu vejo numa imagem eu lembro dele. Aquele que o Sagat e o Ryu lutam logo no começo. Na prisão. Aham. Puta, ou você quer uma cena melhor do que a Chun-Li tá tomando banho? É. Ah, mano. A Chun-Li tomando banho, o Vega ataca ela. É, a Chun-Li tá tomando banho, eu lembro perfeitamente disso, porque eu era um menino saliente feito meu amigo na Ilha. O Spider assistiu a versão Sturitoro. Sturitoro Frighten Ruby. Bom, então o Street Fighter 2 The Animation Movie, né, já começa com uma das maiores cenas, mais memoráveis cenas de todos os tempos sobre Street Fighter, né? Que é o Ryu e o Sagat lutando num campo durante a noite. Fantástica aquela cena. Quem não lembra daquela cena, né? Que é um prequel pra descobrir como é que foi que o Sagat conseguiu a cicatriz no peito. Tomou um Shoryuken. É. Fantástico, cara. Fantástico. Nossa senhora. Pô, a cena do começo é muito massa, né? Aquele cenário do gramado lá, mano, e tudo mais. Eu lembro dessa merda aí. É, e é isso aí, né? Mostra a cicatriz do Sagat, né, cara? Exatamente. Depois esse cenário aparece no Street Fighter 02. No 02, na verdade. No 02, tem 0, certeza? 2. Sim, sim. Absoluto. Então eu nem discuto com esse povo mais. Então tá bom. É que faz tanto tempo, né? Então... Não, e no começo do anime, ele já mostra pra que veio, né, cara? Animação muito fluida, muito bem desenhada. As lutas são boas, né, velho, também. As lutas são boas, efeito de magia já no começo, sim, né, cara? Então, pô, muito bem feito. O começo é pra você falar assim, caraca, agora sim tem um desenho do Street Master. E o Cyborg só de Solid Snake reparando os caras lutando. Só fitando e copiando as habilidades. Só de cuido. Foi fantástico mesmo esse anime. E só que ele não segue a história do jogo, né? Ele mostra muitos personagens e coisa e tal. A história é uma história que não dá pra gente seguir. É diferente do jogo, mas é muito legal. O enredo é muito bom. Cara, na verdade, ele segue a história do jogo, mas ele foca em contar a história do Ryu e do Ken. Na verdade, ele não segue, né? Porque... Na minha cabeça, eu achava que seguia, velho. Eu também lembro, ele é bem fiel ao jogo, velho. Todo mundo pode pensar isso na época, mas hoje a gente sabe que não. Quando foi que o Bison capturou o Ken e transformou ele num zumbi, né? É. Né? Não tem um torneio, é o Ryu passeando. Não sei, né? No Victor ele faz isso também. Não, né? Mas ali é um chip. Não, né? peraí. No Victor a gente fala depois. Mas, enfim, só comparando. A história do Street Fighter, o jogo, é um torneio. Né? E nesse não tem torneio, é só o Ryu passeando pelo mundo. Só isso. Passeando não. Aí depois ele descobre que o quem foi capturado, ele vai lá enfrentar o Bison, aliás, o Bison que encontra ele e o Gaion, né? Não tem a ver com o jogo, é uma história baseada com os personagens. Mas desse filme aí, eu curti pra caralho o Balrog contra o Honda, velho, na moral. É legal. É meio off que eu vou falar agora, mas pensa só se nessas idas e vidas do Ryu aí, o Terry não achava o Ryu pra lutar os dois. Ué, por que não, né, cara? Seria um crossover foda. SNK vs Capcom aconteceu, hein? É, não, aconteceu, eu sei, mas seria um crossover, sabe que numa... crossover não vale, né? Maluco, ia sair faísca ainda. 3 por 1 real? Faísca ia sair... Puta que pariu, ia sair... Mas o que eu quero saber é o seguinte, Eduardo, te convenceu que não segue a história do jogo? Não, eu vou aceitar a sua decisão. Não, mas não é questão de aceitar. Não tem como ele seguir... Se tu prestar atenção no enredo do filme, se tu assistiu o filme... Não tem, não é um torneio. Cara, eu acho que tá rolando um torneio, não, sim, não tem, viu? Torneio, cara. Até porque não. Na hora que o Ryu tá na Índia, me parece que a luta que tá rolando é a luta do torneio. O Ryu tava assistindo. Não, ele tava assistindo, mas eles estavam fazendo aposta ali entre eles. Inclusive a luta... Porque o Street Fighter é um torneio de rua, velho. É um torneio ilegal. Não, é um torneio promovido. É um torneio ilegal. Não, é um torneio promovido. Inclusive por campeões. O Sagat promoveu o primeiro. Lê a sinopse. Mas é clandestino, mano. É clandestino. Street Fighter igual não é clandestino, não. Igual o primeiro King of Fighters foi. Mas o... Eu tô entendendo o que o Team Blue quer mostrar, mas... No final das contas, mesmo no jogo, as lutas acontecem em lugares aleatórios. Sim, mas é, acontece tipo, no meio da rua. No desenho sim. Também é a mesma coisa. A galera se encontra e vamos se matar. Tudo bem, isso? Mas acontece que tem um torneio, entendeu? Na história do jogo tem um torneio. E aqui não tem um torneio. Quem organizou o primeiro Street Fighter foi o Sagat, e o segundo torneio foi a Shadaloo. Nesse mas não tem. Mas eles falando do Street Fighter 1. Nesse o Bison simplesmente tá capturando os caras pra... né, pra... Mas a história no 2, inclusive, é a Shadaloo e o Bison Team Blue. Mas o no final das contas, é a Shadaloo e o Bison como chefe, como organização, e as pessoas estão indo lá pra lutar contra o Bison no final das contas. Na verdade, ninguém foi lutar contra ele, né? Ele que foi a busca dos caras no desenho. Só no mas jogo. O background, porque o background no jogo também todo... ele faz a mesma coisa. Ele tá em busca dos lutadores mais fortes do mundo pra construir o super isso, exército por isso, dele lá. Por isso que ele fez um torneio, pra que esses lutadores aparecessem. No desenho eu então, arrisco só dizer que eles fizeram uma adaptação. Só que o torneio tanto é legal que os quatro principais lutadores dele lá são todos lutadores banidos do cenário das artes marciais, velho. Que é o Bison, que era o pugilista que foi expulso, o Sagat, que é o lutador de Muay Thai, que é ex-presidiário lá. Não, ex-presidiário? Por quê? É, não, isso tá aí viajando, eu agora com tá o Victor. Viajando. Não é porque não, não, não. Foi o Sagat da prisão. Bom, o Edu mas confundiu. Mas o Sagat Edu é do confundiu. Mal, velho. O Sagat, velho, ele tem uma treta lá na Tailândia lá também, que ele foi banido isso, do torneio do circuito de lutas. Bom, e o Vega, que é um assassino. Sim. Bom, então assim, ó... Eu tô querendo falar mil anos um negócio aqui, mas tudo bem. Mas que calma. É, o Felipe... Tem mil anos que eu tô tentando falar um negócio aqui, só que vocês estão tão preocupados em dizer se é verdade ou não, que vocês não estão nem fala aí, então, cara, já, fala aí. Já desisti, já, não, só mas... minha revolta, só falei minha revolta. Fala aí, então. O background de todos os personagens nesse filme é igual ao do jogo, velho. O background de todos os personagens é igual ao do jogo, tanto que o Ken, quando tá transformado em zumbi, fica lembrando de quê? Dele treinando na infância com o Ryu. Uh-huh. Entendeu? Então... provavelmente, pode ser que não tenha seguido, como também pode ser. Então, se ninguém sabe essa porra se seguiu ou não, vamos seguir pra outra coisa? Bom, chupa! Tanto não seguiu que... bom, enfim, eu vou deixar aqui. O Team Blues perdeu até o chão agora. Não tem como, sabe? Não tem nada declarado que existe o torneio. O Vega vai pra matar uma pessoa, ele não vai pra lutar só pra saber quem é mais forte. Entendeu? É, não, teve, eu concordo com você, não, Team Blue. Não condiz com não a condiz, do jogo. Não, só que o background não de condiz. Todos os personagens condiz, entendeu? Sim, então, assim, ó. Tem fatos e argumentos pra os dois lados. É, assim, eu tô dizendo que a gente não vai decidir. Ó, o King of Fighters, a história dele é um torneio. E acontece o torneio no desenho. Certo? Ele tem toda uma história por trás, mas acontece o torneio no desenho. Como termina lá, foda-se, mas tem o torneio. No Street Fighter, a gente pode aceitar a história que conta o The Movie, mas não tem o torneio, então ele não condiz com o jogo. Até porque nem todos os personagens lutaram ali no torneio, lutaram por lutar. O DJ, por exemplo, só apareceu ali pra destruir o Cyborg e mais outras pequenas aparições, enfim, né? E aí eu vou deixar pros ouvintes, né? Comentem então o que vocês acham aí. A história do Street Fighter 2 The Movie, ela condiz muito com o desenho ou pouco, ou com o jogo ou pouco, ou não condiz, enfim. Provavelmente isso aí vai ser uma engraçaquete, né? Provavelmente não, isso vai ser, porra. Né? Tu quem faz essa porra e tu tá dizendo provavelmente. Só eu que faço? Não, às vezes tu faz também, seu vagabundo. Que é isso? Eita! Hadouken! Gelinho! Você foi o primeiro a falar que não era pra falar sobre Mortal Kombat aqui. Hein? Tá de sacanagem, né, Zu? Agora, pô? Tem mais alguma consideração sobre o Street Fighter The Animated Movie? Importante lembrar as pessoas, se você ainda não assistiu, que eu acho difícil, mas não assista a versão em inglês, assista a versão em japonês. E eu digo pra não assistir nem em inglês nem em japonês, assista em português, que é show de bola. E outra coisa, se você não tiver paciência pra ver o filme inteiro em qualquer língua que seja, que o filme é bom, assista a cena da Chun-Li. Não? Não, mas se você não, fala, se, Edu, se a fala. Pessoa não tiver paciência pra ver o filme inteiro, em qualquer língua que for, vê a cena da Chun-Li. Tá bacana. Então, Mas é isso que eu tô falando. O japonês é o único garantido que tem a cena da Chun-Li. Ah, agora eu entendi. Ah, então eu vi pro japonês também, porque eu vi a cena da Chun-Li. A mão de Dashi Oryuga chega a tremer, maluco, quando vê. Mano, na verdade é as duas mãos que seguram o controle, mano. Quando cansa uma, vai a outra. Bom, teve uma polêmica no off aqui, entre eu e o Eduardo, sobre o Akuma. Eu falei pro Eduardo que o Akuma não apareceu no longa, né? E o Eduardo disse que apareceu. Então, eu quero que o Eduardo explique pra gente, Eduardo, por que que o Akuma não apareceu no longa? Então, cara, o que que acontece? Originalmente, o Akuma apareceria na cena da luta da Índia, onde tá o E-Honda lutando com o Dalsin lá na Índia. O Akuma estaria no meio da galera ali assistindo a luta, apareceria tipo um easter egg dele, mostraria rapidinho. Aí acontece que na edição final do filme, pra ele sair, eles decidiram remover essa cena onde o Akuma aparece, porque o Akuma era um personagem, provavelmente, né? Pelo fato dele ser um personagem secreto no game. Então eles estavam aguardando o lançamento do game, que aconteceria um pouco depois do lançamento do anime, pra colocar depois uma versão do anime com a presença do Akuma. Mas aparentemente isso não aconteceu. Mas aí essa cena que foi removida do filme, ela aparece em um outro jogo da franquia, que o Team Blue vai deixar o link do jogo aí na descrição aí pra quem quiser conhecer. Certo. Então, a polêmica de que o Akuma aparecia, na verdade ele deveria aparecer, mas não apareceu, né, Eduardo? Isso, ele foi cortado, coitado. Cortado. Ele era então, tão foda que cortaram ele do filme, senão o filme acabava, né, na aparição dele. Se ele não tinha aparecido no jogo ainda, por que que ele não poderia aparecer ali? Ninguém ia saber quem era. Não é, cara? Eu também acho que foi meio besteira. Aí assim, depois a galera ia começar a voltar a ver o desenho e falar, pô, velho, o cara apareceu lá, vamos ver. Ó, quem quer ver como é a animação, vai assistir Street Fighter Alpha The Movie, pronto, acabou. Então, todas as cenas de luta desse longa são demais, cara. Sem... Todas elas, cara. Olha, sensacional. Tem... Todas elas. São bem legais, né? Todas são muito... O longa inteiro é massa, sim, né, cara? Tem aquela cena clássica do Gaio, né, dando Sonic Boom! Destrói a casa do E-Honda lá. Eu duvido muito que alguém da nossa idade, ou um pouco menos, não esteja... É, quer dizer, aliás, não viu o filme, né, cara? Porque quem não gosta de ele game, não é, viu. Ele não é tão antigo assim, o filme, cara. É, só 20 anos. É... Perto de outras coisas que a gente fala, você sabe que não é tão antigo. A gente falou ele tem a mesma idade do Cavaleiro. Né, pois é, velho. Uhum. A gente falou do Spectreman aqui, aquele lá também. Tá certo. O cara fala uma parada da época da minha avó que você tava. Deixa pra lá. Deixa abaixo, né? Então, gente, pra quem não assistiu aí, eu vou deixar embaixo aí no post. Se eu encontrar, eu vou deixar os três idiomas aí e assistam em português, né? E depois passem no japonês pra ver a Chun-Li lá. Mas assistam em português, que é melhor. Assistam em japonês pra ver a cena dela tomando banho, mano. É top. É. Ai, que delícia, cara. É muito bom esse anime. Sensacional. Um dos melhores aí que eu me lembro. Agora vamos passar para o nosso foco principal, que nada mais, nada menos, foi um grande trunfo aí do nosso querido Silvio Santos, né? Do nosso querido SBT da época, né? Puta, nem falo. O nosso querido Street Fighter 2 Victory. Rapaz, na hora que fala desse jogo, já vem aquela musiquinha na cabeça. Mano. Do jogo, não, do desenho. Então, gente, é mais fácil perguntar quem não assistiu, né? Quem não assistiu Street Fighter 2 Victory? Cri, cri, cri, cri. Tem certas perguntas que era melhor nem ter sido feita. Ah, o cara, se o Edu tivesse um vídeo, cara, eu tava vendo ele agora balançando a cabeça. Puta que pariu, cara. Caraca. Gente, eu vou começar já com uma grande curiosidade sobre Street Fighter 2 Victory. Começando pelo nome, cara. Street Fighter 2 Victory é pra algumas pessoas, viu? Porque o V ali não é definido o que que é, viu? O nome do desenho é Street Fighter 2 V, só isso. Pode ser V de Victory, de Versus, até Viado, né? Television, os caras disseram que podia ser, se não me engano. Deixa eu tenho uma pergunta aqui também. Pera. Posso fazer uma pergunta pro nosso... Pode fazer. Não, eu quero fazer uma pergunta pro Neilson. Neilson, você que é fluente aí na pronúncia do japonês. Fala aí como é que se pronunciava o jogo, o nome, não, o desenho em japonês. Eu ia falar isso agora, rapaz. Ele Street Fighter Victory, ele é... Aqui, ele, a gente fala Victory, mas lá no Japão ele tem o outro nome na frente, depois do Street Fighter. Ele tem... O nome é Street Fighter Tsurubui. Tsubui o boi, que isso? Não, é Tsubui, pô. Tá escrito Tsubui. Tem Tsubui. Fala assim. É em japonês, Tsubui. Pô. Não é Sutorito Faita. Então, Strito. Strito. Ele fala assim, Strito Faita. Só tá escrito isso, Sutorito Faita. Só isso. Então, Tsubui, de Tsubui, não, pô. Não tem nada aqui. Tô te falando. Tem. O Tsubui é original mesmo. É isso mesmo. Ok. Então. E Tsubui é Victory em japonês? Não, né? Aí já não sei. Deve ser alguma coisa com boi, né, velho? Aí a coisa com boi é foda. O Eduardo, o nome do desenho é só V, viu? Street Fighter 2V, só isso. Uhum. É porque às vezes a gente matava a charada aqui agora. Tem várias coisas que o V define aqui. Eu encontrei que ele pode ser Victory, pode ser Voyage, Versus. V de Robocop gay. Voyage faz sentido, já que o desenho, isso, né, praticamente fala lá da viagem de treinamento do, isso, Ryu e do Ken. Mas... E o Spider achou que era o carro Voyage? Ou... Eu achei que era o carro. Não, mas é de limousine. Fraco. Voyage é fraco, essa tá doida. Porra de Voyage, mano. Bom, gente, então o seguinte, começou a história, né, com o Ryu treinando lá no Japão, lá com aquela pessoa que não é definido quem é, né? Teoricamente. Assim, não lembro, o avô. Teoricamente é o mestre do Ryu e do Ken lá, né? Não, ele é um não. parente, alguma coisa, ele chama de vô, tio, alguma coisa assim, não é o Gouken. É porque, na verdade... Na época o Gouken nem existia. Fala porque, na verdade, em japonês... Todo mundo que é bem mais velho, a galera costuma chamar de vô e vó lá. Então é questão de respeito no Japão, inclusive nos animes, a galera fala vô e vó pra quem é mais velho. Olha só. Então realmente não se sabe se é um parente dele ou se era pra ser o mestre dele ali, tá ligado? É, só se é, né? Porque assim, gente, o Street Fighter 2 Victory, ele é um spin-off. Se, pelo amor de Deus, sim, vocês me disserem que é a história do jogo, sim, eu desligo essa merda agora. Ah, com certeza. Não, ele foge, não, muito do que, sim, é colocado, foge, nos jogos. Então, assim, ele é aquela pessoa, uma terra tá paralela lá, aos jogos. Exatamente. Assim. Inclusive, os produtores, né, falam que o Street Fighter 2, Victor, ele pode ser colocado como uma versão alternativa ao longa e ao jogo. Ele fala isso, um dos produtores fala isso. Eu tenho aqui registrado. Uhum. E aí, Felipe? Pode ser sim, cara. Pode ser, né? Pois como é uma história totalmente alternativa, pode ser, vai que é o Gouken lá. Claro que não o Gouken, porque o Gouken na época não existia ainda, né? Mas o Shenlong... É o Shenlong, existia. Pode ser o Shenlong. Bom, perdoa nada. Pô, a gente já falou de Mortal Kombat e Dragon Ball aqui, porra. E o Shenlong é irmão do Fenlong, né? Eita porra! Meu Deus do céu. Então, essa foi a praça é nossa, hein? Puta, tem mais. Na verdade, pode ser primo do Oolong, do Dragon Ball. Tá vendo? E assim a gente vai no loop infinito, né? Olha só. Caralho. Então, o desenho conta a história deles na adolescência, hein? A idade do Ryu, do Ken, do Fenlong, do Vega. Todos eles aparecem com 17 anos. O Gaion tem 21 e a Chun-Li tem 15 nesse desenho. E o Gaio é espertão, caraca, né? No coisa, o Gaio é como se fosse o adulto da história. Pois é. É aquela coisa, se fosse pra encaixar dentro da timeline dos jogos ali, coisa e tal, o desenho começaria logo que o Ryu e o Ken acabam o treinamento deles com o Gouken. É, exatamente. Isso, exatamente. É, exatamente, é o mais próximo que a gente consegue chegar dos jogos. É. Até, inclusive, o Longa também aparece isso daí, né? Até aparece o Ken falando com o Gouken lá no templo, lá, né? Você já vai embora, né? Mas, enfim. É, eu acho que até era uma memória do Ken, né? Se não me engano. Era uma memória do Ken. Né? Isso. É, tá certo. Então, voltando aqui ao Street Fighter 2 Victory, quem é que lembra quando o Ken e o Ryu se encontram? Por que o Ryu foi pros Estados Unidos mesmo? O Ken manda um convite pro Ryu ir pra lá. Uma carta, na verdade, é uma carta. É, não, uma carta convidando ele pra ir pra lá, né? Isso. Aí depois fala, e ó o cara, aí, aparece aí logo. Caraca, lembrei da tradução. A tradução exatamente brasileira era muito foda. Caraca, cara. Gente, e outra coisa, por que eu digo pra vocês ver o longa do Street Fighter dublado? Porque a dublagem é a mesma. É a mesma. Todos os quatro conteúdos do Street Fighter, a dublagem eles manteram a mesma. Só a do Bison, que é do anime, não é a mesma do filme. Mas o Ken e o Ryu é a mesma no Victory, no Movie, naquele desenho americano e no filme também, a Batalha Final. Caramba. E os outros personagens, nos outros desenhos, a dublagem também é a mesma dos outros personagens. Só o Bison que muda no filme. O resto é igual. Caramba. Por isso que é nostálgico, cara. Entendeu? Pois é. Ouvir as dublagens deles lá. Mas assista japonês, que a Chun-Li tá lá tomando. Então, gente, e aí? Vocês lembram o que aconteceu quando o Ken e o Ryu saíram pra passear na cidade? Ah, mano, então, aí o pau supremo, velho. Os galinhos de briga foram comprar briga num bar militar lá, achando que eram os fodão. Não, e eram, aí, né? Me aparece um carinha tupetudo, marrento, desce uma surra nos dois. E é o Mr. Satan, né? Não, mas olha, estamina... Desce uma surra no Ryu, na verdade. É. O Ken até... Não, ele bate no Ken também. Mas não aparece. Ah, não, ele bate só no Ryu, na cena do bar, é verdade. Só no Ryu. O Ryu aí o Ken vai atrás dele tirar satisfação e toma um cacete também. Mas pera aí, esse episódio que o Ryu apanha é muito marcante, cara. É muito. Por causa que depois de tanto apanhar, ele levanta pra lutar. Isso. De novo, o Gaio, né? Quase morrendo. O Gaio olha pra cara dele e fala assim, você tem filho. O Neilson era dublador do Victory, cara, não é possível. Eu falei que era o Mr. Satã, porque, né, o mesmo dublador aí. Caralho, mano, o Ryu tava com a cara igual do zumbi, maluco. É. Ô, Neilson, o Ryu tava com a cara do Continue, né, do Street Fighter. É mesmo? Aquele. Tá nine, eight, é verdade. Eu acho que o Ryu deu zero, né? Eu acho que o Ryu deixou de ser japonês, cara, que ele tava com o olho tão inchado que parecia um ocidental, cara. Depois dessa cena, que eles estão na moto, aí o Ken dá uma empinada com a moto e sai doido, aí o Ryu fala bem assim, não faz isso não, aí ele fica, ih, você, ih, aí que ele empina mesmo, bicho é desgraçado. Não, velho, mas pra mim, o mais marcante foi quando o Ken foi procurar o Guilherme, mano, isso, velho. Guilherme era muito maroto, velho. Filha da puta. Pena que não deu a luta. Todo cheio de malícia, ele bêbado, né, velho? Ele tava de ressaca. Ressaca da porra lá e daqui a pouco... Na verdade... Pega a areinha aí. Segura essa aí, a lá dragão branco. Na cara... É, na verdade ele viu que não ia conseguir ganhar do Ken e ele fez o trapaceou, né, velho? De ressaca. Então... Quem é que vai lutar de ressaca? Tem que ser mesmo marotão, velho. É pra se fuder. É estilo rock, né? Briga de rua. Pode crer. É, o nome já diz isso, né? Street Fighter. Pois é, né, velho? Pois é. É, isso aí. Ele não fez nada de errado. E aí depois... Eu também não achei. Eu vibrei, velho, com ele jogando areia na cara do Ken. E depois, né, tá os dois lá tudo arrebentado, né, lá na casa do Ken lá, né? Que é quando eles decidem partir em viagem, né? E aí, Spide, o que aconteceu depois? Cara... Aí eu não vou lembrar, cara, mas... Eu lembro pra você, velho. Então, eles resolvem fazer a viagem lá através do mundo em busca de lutadores fortes pra poder treinar mais. O primeiro lugar que eles vão é pra Hong Kong, na China. Que é onde eles encontram lá com a guia turística deles, que é ninguém mais, ninguém menos que a belíssima da Chun-Li. Que nessa versão tá. É verdade, belíssima, é verdade. Belíssima não, a delícia da Chun-Li. Véi, aí seria pedofilia porque ela tem 15 anos, véi. Mas na época você não tinha, mano. Não, mas hoje eu tenho, saca, velho? Hoje eu falar dessa forma seria... Mas o que vale é hoje, né, Edu? Hoje você pode ser preso, hoje, né, se eu cara? Falo isso, já vai ter... Eu falo, não, pedófilo, pedófilo. Não, mas aí, teoricamente ela não tem mais 15 anos. Já passou 20 anos, pô. Desenho envelhece? Vai assistir os desenhos das antigas pra tu ver. Ela vai continuar com 15 anos o desenho. Vocês lembram da aposta dele, ele e o Ken, o Ryu e o Ken apostando pra ver se ela era bonita ou não, e aí o Ryu perdeu, teve que pagar. Monte de flexão, né? Pagar com flexão. Ela mal chega, ela mal chega, ele já começa a pagar, né? É. Aí ela, o que que tá acontecendo? Ah, não tava nada, não. Ele é viciado em fazer exercício. Cara, eu encontrei na época, isso no início dos anos 2000, teve uma redublagem dessa parte, onde os caras começaram a fazer umas rimas. Era muito legal. Eu não lembro o que eles faziam. Bem nessa parte que eles chegam no quarto ali, eles começam a pular pelado na piscina e coisa e tal. Eles começam com umas rimas loucas. Como é que é? Deixa eu ver se eu lembro como é que é a rima. Pô, eu não vou lembrar agora, mas se eu encontrar o vídeo, é um vídeo muito raro, cara. Não, tomara que eu consiga encontrar. É daquela época que a gente recebia os vídeos por e-mail, sabe? Nossa. Então é uma paródia, uma redublagem aí dessa parte. Então, eu vou, se eu encontrar, por alguma casa encontrar, eu vou deixar na descrição pra vocês. Vocês vão rachar rindo, cara. É muito engraçado. É em Hong Kong que eles encontram o velhinho lá? Velhinho? É, aquele que ensina o Ryu lá, como que faz as... O velhinho do Hadouken, né? Esse. Não lembro se é em Hong Kong. Não, me parece que é na Índia. É na Índia. Na Índia? Não, é na Índia. Não, cara. Eu acho que é em Hong Kong, hein? O velhinho ensina eles a pegar o chi da terra, né? Na verdade, ele ensina o Ryu. É, o Hadouken... Não, eles já vão pra China já pra procurar o Hadouken, é verdade. Isso, né? Então, mas é logo assim, em seguida, ó, né? Mas não é tipo... em Hong Kong mesmo que eles encontram o velho. Assim que a Chun-Li pega eles lá, ele sai de helicóptero e coisa e tal, ele pede pra levar no lugar onde acontecem as lutas lá e coisa e tal. Até que o Ryu fica derrotando todo mundo. Que é um bairro tipo proibido, isso, né? Isso. É tipo uma Arkham City no meio de Hong Kong, isso, assim. Isso. É. Aí o Ken ia subir no ringue, aí o Ryu subiu na frente e derrotou todo mundo. Aí parece que a polícia apareceu, daí eles fugiram. Mas já iam, já estavam querendo foder o Ryu, né, na verdade. Porque, porra, esse bicho tá ganhando tudo. O cara que tava mandando... Sim. Que tava mandando lá. Aí, o Eduardo, eu acho que em algum momento, eu não lembro se foi na China mesmo, em Hong Kong ali, em algum momento ele encontrou esse velhinho e o velhinho deu pra ele um pergaminho, um pôster, eu não sei, que ele carregava enrolado, falando do Hadouken. E quando... E teve umas treta lá, ele viajou pra Tailândia depois, se não me engano. Cara, e aí, eu lembro dele falando com o velhinho, e eu lembro do velhinho ensinando ele como fazer a parada. Isso foi todo depois da treta, né? do pai da Chun-Li, eu acho, lá. Eu não lembro até que o Ken tava nesse momento. Porque era só o Ryu que tava com o velhinho. Pois é, porque quando eles começam a correr, velho, isso aí, eles se eu separam. Acho que o velhinho falou com o Ryu foi na prisão, velho. Na prisão? Ele saiu, eu lembro que ele saiu da prisão com esse pergaminho aí. É, me parece que o velhinho falou com ele foi na prisão quando ele ganhou do Sagat. E que luta, viu, pai? Na prisão. Foi, velho. Nossa. Ah, é verdade. Teve a luta do Sagat. Sim, mas a gente tá pulando alguma coisa. Pulando, não, nessa treta que rolou em Hong Kong, o Ryu foi preso. Tá, peraí. Olha só. Esse capítulo aí que a gente falou das lutas é o inferno em Hong Kong, lá onde eles duelam lá e coisa e tal. Logo depois disso, teve as filmagens lá do filme do Fei Long. Ah, é verdade, eles foram visitar o set de filmagem. Isso, daí a Chun-Li falou, que o Fei Long era tão bom, acima dele só o Bruce Lee e o Jackie Chan e coisa e tal, blá blá blá, que ele era um grande ator, mas, né, e todas que ele gravava sem dublê, fazia as próprias cenas. Isso. Aí convidaram o Ken, porque um ator faltou, um dublê faltou, que lutava com o Fei Long, convidaram o Ken pra lutar no lugar do cara, né? E aí eles levaram a luta a sério, cara. Foi irado, velho, O Ken rachou a cara do Fei Long e o cara disse, ah, você tá estragando o rosto dele. E o Fenlong, puto, né? Cala a boca, deixa a gente lutar e tome cacete. Eu lembro que o Ken terminou a luta, se eu não me engano, com o Shoryuken na boca do Fenlong. Foi. E aí, foi, Eduardo, logo depois, né? Enquanto a Chun-Li e o Ken faziam umas compras num shopping, né? O Ryu é ajudado por um velhinho que passava mal. Ajuda, né? Ele acaba ajudando um velhinho que passa mal. Isso, aí, isso é isso é mesmo. É quando, cara, o velhinho disse que não precisava de ajuda, ele mesmo se curava. Ele usou o Hadouken pra se curar. O Hadou, né? Na verdade, Hadou. A arte do Hadou. Isso, o Hadou. É, Hadouko. Lembra disso, Eduardo? Sim. É isso mesmo, isso, cara. É verdade. Agora eu lembrei. Isso. Aí ele fala alguma coisa pro ele fala da técnica do Hadouken, a capacidade de concentrar energia, nananana. E aí ele fala da possibilidade de transformar em algo compacto para atacar, né? E aí o Ryu tenta alguns movimentos e tal, e em seguida ele vai... ele fica com... Ele entrega aquele pegaminho, não sei o nome daquele troço lá, pro Ryu, e o Ryu então sai para ver se conseguia encontrar quem poderia ensinar isso para ele, né? É, foi verdade. Quando ele foi preso. Sim. Não lembro. Aí, só eu não lembro o motivo. Na prisão. Cara, foi por causa de uma luta também. Rolou uma treta de uma luta, a polícia chegou e tal. O Ryu tava no meio. Acho que eles estavam, tipo, nesse negócio de luta clandestina, esses salões de luta clandestina. Mas eu acho que era na Tailândia mesmo. Eles estavam na Tailândia, tipo, numa rinha de luta. Ah, eu lembrei o que acontece, Eduardo. É que o pai da Chun-Li tava desmantelando uma organização. E aí o Ken e o Ryu ajudaram, entendeu? Isso. E aí os caras... Os... Que era a Shadaloo. Não sei se era Shadaloo. Era Shadaloo. Era Shadaloo? Era Shadaloo. Olha só. E aí o armaram, né, pro Ryu ser preso. E aí foi aí lá que ele prisão, conheceu o Sagat. Isso, o campeão mundial de Muay Thai. Isso mesmo. Fantástico, né? Quem lembra desse episódio? Eu lembro. Cara, que luta foda a luta dos dois. O Sagat com 2 metros de altura e o Ryu lá na Nikin com menos de 1,5 metros. Ele olhava pra cima assim, tava na cintura do Sagat, e olhava e falava, caralho, velho, o bicho com a joelhada rasga o Ryu no meio. E eu tava torcendo pra ele dar um Tiger Knee nele, faz tempo que eu só apanhava pro Sagat o tempo todo no videogame, e disse, pronto, o Ryu vai ser espancado, porque se for igual a mim, meu Deus. E aí veio o que eu posso dizer de as contradições, né, cara? Já começou, no começo do anime, a gente achava, porque é igual o jogo, coisa e tal, enfim, mas e aí? O Ryu não usava faixa, né? Sim. E aí, pois quando apareceu o Sagat, alguns mimimis começaram, né? Por exemplo, o Sagat ainda não usava tapa-olho, ele tinha os dois olhos, via, e também não tinha cicatriz, porque ele não, obviamente, ele não conhecia o Ryu. Não tinha lutado com o Ryu ainda. E o que tinha colocado a cicatriz nele. Isso. Então o pessoal começou, mas não era pra ser assim. Aí eu me lembro que na época teve muito mimimi por causa disso. Ah, mas sempre tem mimimi com tudo, velho. Não, não, não é nessa luta do... Não é na luta do Sagat que o Ryu decide usar o Muay Thai mesmo sem saber direito? Exatamente, ele queria aprender o Muay Thai. Isso. E então ele lutou com o Sagat lutando Muay Thai. Entendeu? Por isso que o Sagat dizia pra ele, você vai aprender como o nosso Muay Thai não é simplesmente uma técnica qualquer, ele falou, né? Você não pode dominar ela em pouco tempo, exatamente. Essas frescuras tudo, né? Exatamente. Ele elogiou o Ryu, né? Porque o Ryu entendeu algumas coisas, mas enfim. Só que ele era campeão, né? E da prisão, né? Que é mais trash ainda. né, cara? Porque armaram pra ele, porque ele não quis entregar uma luta, né? Pois é. É, bem isso, tinha disso, né? Ele tava lá porque ele não quis entregar a luta. E isso que me surpreendeu, né? Que o Sagat era um cara que foi posto na prisão por não merecido, não foi merecido, né? Os caras, o Sagat, você pensou que o Sagat fosse um escroto, né? É, nesse anime o Sagat não é um vilão. É, nesse ele não é. Inclusive, não, eu acho que foi, se não é aí, tá perto do Akuma aparecer pela primeira vez. Na prisão ele não aparece? No meio da galera lá? O Akuma. Ah, cara, ele aparece em tantos lugares que ele bem provável. 3 ou 4 vezes. Cara, eu me recordo só dele na Índia. Não, ele no aeroporto também. Ele a hora que o Ryu chega do Japão no aeroporto, o Akuma tá lá com o pé em cima da mala lá. Pois é. esperando o Chequinho. Isso. bem isso mesmo. Não lembra disso, Eduardo? Não. É, pois é, mas ele aparece em vários lugares. Depois a gente, é, a gente mas vai eu falando acho que no conforme aeroporto... vai passando, a gente vai falando. É, não sei se é na prisão ou no na aeroporto. Na cadeia eu não lembro, no aeroporto vez. Eu sei que ele aparece. E é, provavelmente ele já certeza. Apareceu em vários outros lugares, a gente não viu também. Na Índia também. Na Índia eu também vi. É, mas a Índia é mais pra frente. Uhum. Nessa hora já tinha rolado Tatsumaki e Senpukyaku já no desenho? Não, que tava, eu acho que não. Era mais ou menos por aí antes do episódio 10, né? Não. Teve não, sim. Não, ele soltou lá quando tava brigando com a gangue lá naquele isso. bairro lá. Ele fez, é, eu não ele lembro fez. Disso. Isso. Só que ele não falou isso, ele falou golpe furacão, que é no, que a gente é, viu, foi né? o chute furacão. É, chute furacão. Quando ele tava lutando com a gangue. Isso. Aí ele acerta todo mundo de uma vez só. É. Porque ele depois, isso é bem um pouco depois acho que o Ryu aprende o negócio com o velhinho lá. Eles caem num beco lá e vão atrás de uma gangue. Acontece alguma treta lá e eles vão atrás de uma gangue. E aí eles cara, sim, pois é isso aí, isso que eu falei, mim. Daí eles ajudaram lá o pai de Chun-Li. Foi essa gangue aí, é por isso que o Ryu foi preso, aí depois eles armaram isso, pra ele. Isso, então, é isso aí. Então, essa é a parte isso. que tava faltando. Então, nessa parte, eles fazem o golpe da giratória. E aí, na luta com o Sagat, né, quando o Ryu percebeu que não ia dar pra ele, né, contra o Sagat lutando Muay Thai, ele fala, né, ele tira as luvas e fala, é, você tinha razão, pra mim tem que ser o Karatê mesmo. Aí ele começa a surrar o Sagat. E aí, isso, quando a luta ia começar a ficar boa, e o Sagat para de lutar. Chora, né? O Sagat chora. Não, vou jogar. Perder minha ficha, não. Aí o policial manda ele, né, atacar pra lutar, não sei o quê, e aí acaba apanhando dos dois, né? E logo depois o Ken consegue tirar o Ryu. Aí, então, depois que o Ryu saiu da cadeia, o pai do Sagat, do Ken, né, conseguiu lá falar não sei com quem lá, né? Sabe como é que é rico, né? Os Felipe da vida aí. Eu ia falar exatamente isso, Roberto Wayne aí. Não, pô, é porque eu nunca fui pro exterior, mas neguinho já foi pro exterior aí. Agora se ferrou! Né, velho? É. Toma! Mas não, eu, não, na verdade, mas não, é que nunca porque eu paguei. O único não que saiu em busca do mais eu forte aqui fui... foi o Spider. Eu fui na Disney, a trabalho. Eu já fui na Disney e já fui em Ohio, em Cincinnati. Pronto. Acabou aí minha conversinha. Agora Paris, como é o nome? É, Lyon, Rússia, Índia, Dubai, o caralho A4, que é você que anda aí, né, mano? Tudo a trabalho. Pois cara. É. Sim, e aí, gente, na hora que o Sagat saiu de dentro da cadeia, o Ryu mostrou pra ele o pôster que eu falei do Hadouken. E aí o Sagat falou alguma coisa pra ele sobre o Dalsim. E aí então que eles vão pra Índia. Entendeu? Por indicação do Sagat que eles vão pra Índia. Caraca, era por causa disso. Mas eles vão atrás do Dalsim pro pra Ryu saber aprender o Hadug. Isso, é, exatamente. Pra aprender o Hadug. Sim, mas eu não falei que não era isso. Ah, não. É só porque eu tinha ficado com isso na cabeça. É que eles não que sabiam. Pro Ryu é, o Hadug. O Ryu, na verdade, o Ryu queria verdade saber. É mesmo, né, o Ryu queria saber sobre o Hadouken. Mas ele não sabia onde, na verdade, onde, é isso né? mesmo, né? Ele mostra o pergaminho isso, pro Sagat. Isso, ele mostra né? pro Sagat e o Sagat fala pra ele. Ah, tem um bonzo, não sei o que lá. Daí eu fui lá, mas ele não quis, não sei o que. Enfim. E aí é quando ele vai pra Índia. O Ken e o Ryu vão pra Índia. E aí eles conhecem o Dalsim. E, poxa, eu acho que o Dalsim nunca teve um destaque tão grande quanto ele teve nesse anime, né, gente? Não, mas ali ele tá massa mesmo, cara. Foda, né? Ali ele tá massa. É, ele tá moral mesmo nesse anime. Opa! Tá rolando Street Fighter aí. Que isso? Já eu vou dar uns cascudos nos dois e acabar com a ficha dele. Boa, e quem lembra do que aconteceu lá na vila lá? Quem pode falar? Eu acho que o Dalsim recebe eles. Sim. Tu acha? Né? Tu lembra o que aconteceu lá? Quando eles vão... O Dalsim... Então, eles encontram com o Dalsim. Sim. O Dalsim fala que não pode ajudar eles. Isso. Que não vai ensinar pra eles. Isso. Porque chama eles aí, de feras. Isso. Aí fala com eles que pra eles poderem dominar os segredos do Hadou, eles teriam que entrar no tempo. Não. Desculpa, tu tá errado. É, não é que eles teriam que sobrepujar a si mesmos pra poder... Não. Ele... Seguinte. Quando eles chegam lá, eles falam pra ele que quer aprender o Hadou, que coisa e tal. E o Dalsim diz pra eles ir embora, que ele não vai ensinar porque eles são feras. Que tudo que eles encontram pela frente, eles querem lutar, querem derrotar, querem enfrentar. E aí eles dizem, não, a gente não vai embora enquanto você não ensinar pra gente. O Ken e o Ryu falam, né? E fico ali. E fico ali pela vila, ali. Brincando com as crianças, ali, interagindo. De vez em quando aparece o Akuma. E aí entram uns bandidos lá na vila do Dalsim que querem roubar uma estatueta de ouro que tem dentro de uma pirâmide de um templo lá na vila do Dalsim. E aí os caras acabam se matando por causa dos feitiços lá da caverna, e aí eles fazem todo mundo de refém na vila, e aí diz que o Ken e Ryu tem que entrar na caverna pra pegar a estátua e trazer pra eles, senão ele vai matar todo mundo. E aí é quando o Dalsim fala pra eles, ó, vocês têm que lembrar que lá dentro é como se fosse um espelho, vai refletir o demônio de vocês e coisa e tal, e eles entram na caverna, e aí eles se veem como inimigos, né? E aí é quando aparece o cara parecido com a Akuma que o Eduardo achava que era o Akuma. Lembra, Eduardo? Sim, pra mim esse é o Akuma até hoje, velho. Se tu olhar lá, assistir esse episódio, eu te digo qual é o episódio. É o episódio 12. Se tu assistir esse episódio, aí tu vai ver que não tem nada a ver, é bem diferente. É muito diferente. É, ele é diferente. Então, Eduardo, aí eles entram, né, lutam lá, né, porque quase se matam, né, o Ryu chega a ficar cego, quem quebra a costela, eles saem de dentro da caverna, né, daí o Dalsim rende os bandidos, cura eles ali, coisa e tal, né, com a técnica do Hadouken, né, e aí quando no final do episódio o Dalsim diz assim, bom, eu ensinarei pra vocês o segredo do Hadouken. E é quando ele resolve ensinar o Hadouken pra eles, né, mas na verdade ele não ensina, ele dá uma premissa. E aí o Ryu sozinho se descobre, né? Olhando o Dalsim. Pois é. E eu não lembro quem tava junto nessa hora também. É. Porque o Ken aprende mesmo é o Ryu, né? Que o Dalsim tava fazendo ali, né? Tava se concentrando ali pra mostrar os chakras, né? Que ele chamava assim ali, os chakras do corpo. O Ken e o Ryu tava lado a lado. Mas só o Ryu que se despertou, né? Sentiu. Uhum. O Ken é bem mais pra frente, nós vamos falar, chegar lá. Sim. Então, ali o Ryu tentou dar o Hadouken, né? Ficou aquela meia hora girando os braços ali, e aí... Meia hora uma porra, foi uns 4 episódios, mano. Não, foi só um episódio. E se estourou, ele se estourou, chegou a... Ele estourou se... Ele quase se matou. Se matou, na verdade. E aí o Dalsim disse pra ele que ele não sabia, porque até então ele só tinha usado o Hadouken pra cura, né? Ele nunca tinha usado como uma arte de atacar. Uhum. E aí o Ryu ficou naquela ali de tentar dar o Hadouken e tal, até que ele entra sozinho na caverna e o demônio que aparece pra ele sozinho, quem era? Quem lembra? O Akuma. Quem era? O Akuma. Não. Quem lembra? Ninguém não, lembra? Não é o Akuma, não é o Akuma. Ninguém lembra? Não lembro. Era o Gaion. Ah, era o Gaio, porque daí começa a aparecer o tracejado dos golpes, né? Ele começa a prever os golpes dele, né? Daí ele conversa ali com o demônio ali. Daí ele, dali de dentro mesmo, ele dá o Hadouken. Pô, mas lembrar de todos os detalhes assim é difícil, tipo... Oi, daí eles lutam tudo, né? E o Ryu começa a perceber que a concentração dele começa a prever os golpes, isso, né? E aí chega um momento que ele vence o Gaio lá, o Gaio, tipo, para assim. É, na verdade, e desaparece, ele nem, né, chega a lutar, né? Ele percebe ali, coisa e tal, enfim. É, ele tipo, isso, é como se a sombra estivesse falando pra ele, né? Não, beleza, você já entendeu o que você tem que fazer. Isso mesmo. Aí de dentro da caverna, aí o Ryu dá o Hadouken, sai assim, pela porta da caverna e vai pro céu. Assim. Tipo um Kamehameha. O Ken e o Dalsim olhando lá da rua, lá o Hadouken. Eu, na época, eu me lembro que eu brincava com os colegas, eu falava assim, esse Hadouken aí encontrou o Leigan do Yusuke, aquele que ele deu no Toguro. Caraca. Porque o Leigan do Yusuke ganharia fácil nesse Hadouken. Tá bom. Realmente. Fácil. Então, depois eles saíram da Índia e foram pra Espanha, que é quando eles encontram o Vega lá, né? Ele, a Chun-Li, o Ken e o Ryu vendo lá a tourada lá do Vega lá. Que me parece que é só a Chun-Li e o Ken. É só a Chun-Li e o Ken? Eu não lembro o que o Ryu tava fazendo. O Ken é tipo, chama a Chun-Li pra um jantar romântico e tal. Não, mas isso foi antes. O que eu tô falando, quando eles chegam na Espanha, foi antes que até teve a tourada, né? Então, aí o Ken chama a Chun-Li pra sair, só os dois. Depois, né? Na tourada, aí eles estão, então, aí eles estão lá assistindo uma apresentação de luta. Isso. A Chun-Li é drogada. Isso. Sequestrada, né? Drogada primeiro. Drogada. Aí ela fica paralisada ali. Isso, com a máscara. com a máscara e tudo. Isso, era uma e festa eles enganam fantasia. O Ken pra ele entrar na arena. E quando ele entra na arena, o que o Vega fala com ele, que a Chun-Li tava sob o domínio dele, não sei o que e tal. A única forma dele salvar ela era vencendo a luta. Uh-huh. Pra mim é a melhor luta do anime. E essa luta foi foda, né, gente? A luta foi foda. Caralho, aquele... na hora que ele dá uma agarrada no pé dele, começa a jorrar sangue e fala, caralho, mano. Puta merda. E é nessa luta contra o Vega que o Ken consegue despertar o Hadou dele. Não. Que ele dá o... Não é. Mais pra frente, Edu. Mais pra frente. Ele desperta o Hadou nessa hora. Não. Ele não usa o Shinku Hadou, mas ele desperta o Hadou nessa hora. Na hora que ele canaliza o chakra e dá o último golpe. Aí que na hora. Daí depois, lá na frente, ele pega e lembra que ele fez isso na luta contra o Vega e tenta fazer de novo. Aí é onde ele concentra o Shinku. Né, é, o Shinku Shoryuken. Shoryuken, é. Caraca, eu não lembro disso, cara. Pra mim era bem mais pra frente. Mas o Vega rasga o Ken todinho, fura os dois pés dele, ele não consegue ficar em pé direito e fica ajoelhado. Aí na hora que ele, tipo assim, o Vega vai dar o último golpe nele, o Ken tá ajoelhado. Ou o Ken pensa, pô, ou eu faço alguma coisa ou eu morro. Aí ele canaliza o chakra através do corpo dele, ele fica em pé e dá um Shoryuken. Na verdade, ele imitou igual, ele fez igual no jogo, né? Na hora que ele fez tchau, aí ele foi Shoryuken na cara. E desmaiou. Pra mim era um Shoryuken normal. Edu, tu tá equivocado. Não, o Shoryuken é normal. Ele concentra o chakra, foi pra ele ignorar a dor e conseguir ficar em pé e dar o golpe. Isso sim. Ele despertou o Hadou, ele não manipulou o Hadou. Isso, ele só se curou. Ele se curou, ele conseguiu ignorar o ferimento pra dar o golpe. Isso mesmo. Tanto que na hora que ele dá o golpe, ele dá o Shoryuken e desmaia. É. Não desmaia não. Porque depois que ele dá o Shoryuken, o Vega fica preso no lustre lá em cima. E aí na hora, nessa hora, ele vai cair, o Vega vai cair. Aí se o Vega cair, ele vai se arrebentar, ele fala. Se eu me desviar, ele vai se arrebentar todo. Aí ele pula e pega o Vega e salva o Vega. Lembra disso? Ah, é mesmo, cara. É, e aí quando eles pegam ele pra levar pra enfermaria, ele e o Vega junto, né? A Chun-Li tá junto, né? Aí o Vega vai pra um lado e o Ken vai pro outro. Aí eles drogam, aí o Bison entra na sala bem na hora, eles drogaram o Ken. E aí quando o Bison aparece, pega a Chun-Li pelo pescoço e teoricamente a gente achou que ele matou ela, lembra? Uhum. Sim. A Chun-Li... Nossa, velho, eu fiquei numa revolta nessa hora. Na revolta eu fiquei quando ele salvou o Vega, eu deixava o Vega trabalhar no chão, velho. É mesmo. Pô, é o Ken, né, velho? Ele é um master. Só que no episódio... Ah, vai ter um... Tá que no pariu. Episódio seguinte, né, é o tão famoso episódio do Ryu dando o Hadouken na praia. Fica quase o episódio todinho dando, se preparando pra dar o Hadouken. Eu e meu irmão falava bem assim que ficava 10 episódios só ter passando o Hadouken. Pra você ter uma ideia, pra ele soltar o Hadouken, a galera da época ficava comparando os mesmos 5 minutos que Namekusei dura. É a mesma coisa. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu tô recordando de memória, mas eu posso estar fazendo confusão com outra parte do anime. É. Mas eu acho que na hora que tá rolando a cena do Ryu na praia, é ao mesmo tempo que tá rolando a luta do Ken contra o Vega. Quando o Ryu consegue dar o Hadouken, é no mesmo momento que o Ken consegue dar o Shoryuken no Vega. Não. Tipo, então é mais pra frente não, no desenho. Não, nessa hora que da luta do Ken, do Vega, o Ryu tá fazendo e o Bison tá cuidando ele de dentro do carro. Aí né? Quando o Ryu percebe, ele para de dar o Hadouken. Mas é na praia isso? E... Não era no hotel lá que ele tava praticando? Porque eu lembro que numa hora ele ia lá pra trás do hotel praticar também. É, em algum local, nessa parte que ele tá lutando com o Vega, o Ken tá lutando com o Vega, o Bison tá passando de carro e vê o Ryu dando o Hadouken, preparando o Hadouken. E aí, na hora daí, que o Ryu então percebe, ele... o Bison, ele para de dar o Hadouken. Então ele tá na praia mesmo, porque eu lembro do Bison passando de carro. Eu lembro do Bison passando de carro. Aí no episódio seguinte é quando a Chun-Li e o Bison lutam, né? E aí é quando o Ryu dá o Hadouken na praia, daí dá mesmo, da onda lá. Hein? Então, aí nessa hora que ele solta o Hadouken, eu acho que é a hora que o Ken consegue despertar o Hadouken. Já é outro episódio, pera aí, Edu. Peraí, vocês estão... Não, eu acho que o Edu tá certo, cara. Peraí, vocês estão esquecendo um detalhe. Tá fala. Antes do Ryu dar o Hadouken, ele encontra quem na praia? Você lembra? O Zangief. Não, o Zangief é depois, né? Não, não. Nesse momento. É quando ele para de dar o Hadouken, não é? Não, é depois que ele dá o Hadouken então, que o Zangief desce, né, não? Isso. Não. Isso, depois que ele dá, o Zangief pega ele e leva, né? Quando ele o Zangief sequestra o Ryu. Não, ele... Ah, sim, depois do Hadouken. Mas não foi simplesmente. Não, não foi simplesmente pegar, não. Ele não tava caído, não. Eles lutaram um pouquinho. Sim, sim, pois é, mas aí ele já tava fudido, ele tinha dado o golpe recém ali. As o Ryu tinha despertado. E aí no episódio seguinte é quando ocorre o atentado contra o pai da Chun-Li, lá que tem a luta da. Do Fenlong com o Balrog. Contra a Kami. Com o Fenlong com a Kami. Na verdade, é quando a Kami tenta terminar o serviço, né? Daí o Fenlong luta com ela lá no coisa. E aí, no episódio seguinte a essa, é a morte do Nash. Spoiler aí, ó, pra quem não viu a série. Pô, mas aquele Nash não tem nada a ver, velho. Na moral mesmo, cara. Ele não tem nada a ver com o Charlie depois que aparece no Alpha mesmo, não, cara. Não tem nada a ver, velho. Com o Nash. Mas, pois é. Assim, o visual do personagem, né? Ele é mais velho, sim, de barba. Mas morreu e o nome era Nash. É. Essa referência manteve a mesma. É. E pelo nome que ele usava, né? O Nash, deu pra ver que o desenho foi traduzido do japonês. Né? Não foi que nem os Cavaleiros que pegou a versão espanhola com a tradução em inglês e não sei o quê. Porque se fosse uma versão americana traduzida, né? Seria Charlie. Seria Charlie. Isso. E aí, depois desse episódio, né? Daí tem a parte que o Bison e o Ryu fazem ali uma. Né? Uma medição de força ali, né? É. E aí, logo depois o Bison, né? Prende o Ryu e bota o chip na cabecinha dele, né? Isso. E depois, gente, aí vem um dos episódios mais memoráveis, né? Quem não lembra desse episódio? Que é. O nome do episódio até é bem bonito. É a manifestação do Hadouken, que é quando o Ken dá o Shoryuken lá no calabouço dele lá. Shoryuken de fogo. Aí nessa hora é porque o Ryu. É porque eles estão colocando o chip na cabeça do Ryu. Isso, bem nessa hora. Aí o Ken, tipo, entra em sincronia, a energia dos dois entra em sincronia e o Ken consegue manipular o Hadou pela primeira vez. Isso. Virou uma frangalha. Ele fala Hadou Shoryu, ele fala na hora. Hadou Shoryu. Aí, na hora que ele coloca o chip, o Ken tá desmaiado na mesa e tudo, né? Aí depois o Ryu tá ali numa sala, eu acho que é bem próxima ali, treinando o Hadouken. E coisa e tal, aí o Ken consegue sair do calabouço e depois ele abre um buraco na parede onde o Ryu tá preso. Bem na hora o Ryu tá dando o Hadouken também, que o Bison mandou ele dar, né? Ele falou assim pro... Como é que era o nome do ajudante do Bison? Nem lembro, cara. Caraca, mano. Aí você tá querendo demais, cara. Ajudante ou cientista, não era um cientista? Era um cientista. Eu não sei se era um cientista. Eu sei que um amigo, o Roberto, sabe o nome dele, que ele falava... Era aí. Bem o Blanca, já. Zolder, mande ele dar o Hadouken. Mesmo. E bem na hora que o Ryu tá dando o Hadouken do lado de dentro, o Ken tá dando do outro lado pra abrir o buraco pro Ryu sair. Aí ele consegue abrir o buraco e aí o Ken fala assim, vamos Ryu, vem. Aí o Ryu fica parado. E aí mais ou menos nesse momento que eles estão duelando ali, o Ken tá lutando, ele, se eu não me engano, ele luta com a Chun-Li. Eu não me lembro agora se ele chega... Não, ele chega a lutar direto, já chega pra peitar o Ryu. Não, nessa parte... Ele encontra com a Chun-Li e o Gaio. É o Gaio que luta com a Chun-Li. É, o Gaio vai pra ilha pra procurar o Nash, que desapareceu. Não. Pra procurar o Ken. O Nash morre junto com ele. Os dois que foram pra ilha. Isso, o Nash morre na invasão. Ah, é. Isso. E ele, na verdade, ele tá atrás dos dois. Na verdade, ele tá atrás da Chun-Li e do Ryu. Não, na verdade, só do Ken. Do Ken? É só do Ken, porque, né, é o Playboy, né? Lembra? É, pô, o pai dele vai lá chorar. Cidadão americano e coisa e tal. É. Na verdade, é os dois, né? O Ken e a Chun-Li, eles nem sabiam que a Chun-Li tava ali. Mas é por causa do Ken, né? Por causa que é o pai do Ken que, né, manda no bagulho lá. Mas aí o Gaio encontra com a Chun-Li usando a roupa do Street Fighter. Isso, exatamente. É. Cara, que foda quando eu vi ela naquela roupa. E isso é o reencontro com o pesadelo, o nome desse episódio. E o episódio seguinte é a luta violenta do Gaion contra o Zangief, né, cara? Puta merda! Que eu luta, acho foda, cara! Essa luta, velho. Que sim, luta, sim. Cara. Puta. Mas pra que mim ainda não barrou a do Vega com um querendo dar pilão no outro, né? Quebra costela, um dando quebra costela no outro. Foda, cara. Foda, essa luta é massa também. Luta é bem massa. E até então, quando o penúltimo episódio, né, que o Ken e Ryu despertam o Hadouken, né, se manifestam o Hadouken pra dar um no outro, né? O Ryu preparando pra dar o Hadouken no Ken e o Ken se preparando pra dar o Hadouken Shoryu no Ryu. E o encontro dos poderes é tão forte que o chip salta da testa do Ryu, né? Sim. Uh-huh. É. Aí depois começa a luta dos dois contra o Bison. Aí o Bison fala bem assim, o quê? Mais de 8 mil? Aí que saiu o chip. Quebrou quase. Cala. Puta que pariu, velho. Foda, cara. E ele fala todo sério, né? Esse pau no cu. Então daí tem a grande luta final, né? Onde o Ken e o Ryu matam o Bison, né? Dando um golpe, cada um o seu golpe. O Ryu dando o Hadouken, foi rapidinho. Dessa vez ele foi rápido. Mas antes o Bison deu uns Psycho Crush fuderoso aí. É mesmo, levou uns Psycho Crush na cara. É. O Ryu é massa. Não conseguia nem defender usando o Hadouken, usando a porra toda, se arrombava. E termina, né, gente? Termina com o Ken voltando, todos eles voltando pra casa e coisa e tal. O Fenlong conseguiu convencer a Cammy, né, que ela tava fazendo algo errado, que na verdade a Cammy não era dominada, né, pelo... Ela não era uma doll, né, ela era só uma mercenária que achava que o pai da Chun-Li era corrupto, né. Me tira uma dúvida, não é nesse anime que a Cammy assassina o Balrog, não? Balrog? Sim, eu acho que ela é, ia matar, mas ela ia. Não, ela ia matar. Não, ela mata o Balrog, o Balrog é um político. Não, gente, olha só. Ela ia matar o Balrog, mas aí o Fenlong não deixou. Ah, foi, ah, então beleza. Isso, porque o Balrog que enganou ela, né? O Balrog não é lutador. Isso, é. O Balrog enganou ela. Isso, aí o Fenlong não deixou, daí. Ah, entendi. Pronto, então é nesse mesmo. Ela tentou matar ele. Eu me lembrei que nessa hora que o Fenlong entra pra procurar pelo mestre, que o pai da Chun-Li é mestre do Fenlong nesse anime, né? Isso. Entra no hospital pra procurar por ele, o Akuma tá lá com o braço quebrado no hospital. Mano, o Akuma tá... Acho que ele aparece umas 10 vezes. Cara, a gente não vai conseguir falar todas as aparições do Akuma vezes. Aqui. Tem que achar em algum lugar. Se eu achar, pessoal, eu vou deixar no post. Mas eu voltei aqui brevemente no episódio 16 que eu... Sim, agora a gente vai começar a recuperar. Quem achou? Fala isso, pai. Então, eu tava voltando no episódio 16 aqui e eu não encontrei nada do Ken despertando o Hadouken no episódio 16, depois com o pé sangrando e explodindo chakra e nada disso. É, eu não... Foi um Shoryuken normal. É, um Shoryuken foi, mas o Eduardo disse que ele queimou uma energia ali um pouco antes. Pois é, mas eu acho que... Não sei, porque foi no mesma época, na mesma hora que o Ryu tava na praia soltando, então... Pois é, sei, assim, cara. Eduardo, o episódio 22, que é quando o Ken manifesta o Hadouken Shoryuken lá, o nome do episódio, eu acho que já diz tudo, né? É a manifestação do Hadouken. O episódio então, que eu tô falando é o 16, Edu, que é o da luta contra o Vega. Então, cara, ele não usa o Hadou nessa hora, entendeu? Só que ele tipo, como é que eu vou dizer? Cara, ele tava fudido, ele não tava aguentando ficar em pé, saca? Ele usou uma força fora do comum dele, tipo assim, porque na hora que ele tá nesse episódio da manifestação do Hadou, que ele tá deitado e tudo, ele lembra da luta contra o Vega e fala, tem uma hora que ele fala que aquela estranha energia que ele sentiu. Isso. Percorrendo o corpo dele e tal. Saca? Ele não fala, não fala que ele usou, não mostra nenhum efeito dele usando, nem nada. Mas entendi. Nesse diálogo dele falando, fica, dá a entender que ele só conseguiu dar o Shoryuken por conta disso, saca? Ele manifestou, pá, despertou o Hadou nele ali. É que eu acho que é assim, entendi. Gente, ó, aquele senhorzinho lá que ajudou o Ryu e o Dalsin, eles usam o Hadou, que é a energia pra se curar. Eu acho que foi essa que o Ken usou e se curou, talvez, ali. O Ken, né, o Ken é golpe, né, alguma coisa assim, né, ô Nils? Oi? O Shoryuken. Quem é golpe, né? Quem é punho. Punho. Quem é punho, é. Pois é, então, Hadouken, então, aí eu acho que daí é quando dá o golpe. Talvez seja isso, o Hadou só... É porque Shoryuken, se eu não me engano, é punho do dragão voador. Hadouken, acho que é... Acho que é um punho de onda flamejante, um negócio assim. Eita, porra! Cara, punho de onda espiritual, okay. Uma coisa assim. Tá bom, tá bom. Então, gente, vamos às curiosidades aí. Fora o Akuma, que aparece em vários episódios aí, né, como easter egg do anime, alguém tem mais alguma curiosidade pra falar? Pô, eu nunca pesquisei curiosidade sobre esse anime, não. Rapaz. O que eu lembro que o anime, esse, o V, é baseado no Super Street Fighter 2 Turbo, né? Acho que a gente já falou isso no começo, né? Sim, já foi falado. E os únicos personagens do jogo, né, do Super 2 Turbo que não aparece sim, no anime é Honda, Blanca, isso. DJ e T-Hawk. Exatamente, eles não aparecem. Então, acho que são 17 personagens, menos esses aí que não aparecem. Então, essa é uma curiosidade que eu lembro. Eu lembro disso também. Eles não aparecem. Eu lembrava que muitos faltavam. E aí, hoje, eu acabei confirmando aí nas pesquisas. Outra curiosidade... Ah, eu sei uma também. Fala. O Neilson até falou aí. Olha aí. Que o poder do Ryu chega a mais de 8 mil. Uma curiosidade aí é que é o seguinte, eles disseram que queriam limitar bastante, né? Um dos produtores disse que eles queriam limitar bastante o número de episódios, que eles queriam focar na qualidade. E realmente, né, gente? A qualidade de animação é fantástica. Foi fantástica, 29 episódios. E o desenho praticamente não tem filler. Não tem, praticamente não tem. Pô, é direto. Não tem. Um anime de 29 episódios ter filler é foda, né? É, cara? Pois é. Só fizeram uns 8 minutos de filler que foi pra o Ryu da Hadouken. Soltar o Hadouken. Soltar o Hadouken. Outra curiosidade aqui é o seguinte: a pessoa que ajudou nas configurações das lutas, né? Ele fez uma participação, inclusive ele participou bastante, né, do filme da batalha Street Fighter 2, a batalha final lá, aquele do Van Damme, que era o Sawada. Caraca. O Sawada, aquele que não apareceu, tá ligado? O Sawada, eu tô ligado. Ele que ajudou nas configurações das lutas do anime. Na verdade, na coreografia, né? Exatamente, na coreografia, exatamente. Outra curiosidade é que, pra quem não viu aí, o Street Fighter 2 Victory passava no SBT sábado de manhã, o que era torturante. Ah, era uma por semana. Precisava acordar cedo, era um por semana. E nesse meio tempo, eu fiquei maluco, né, quando eu via a propaganda. Meu Deus, Street Fighter, não sei o quê. Eu gravei desde a primeira aparição. Olha aí, mais um tempo aí. É a época que a gente assistia desenho igual aí. O povo do Japão. Um episódio por semana. Olha aí, ó. Já tinha videocassete nessa época aí, os caras aí. Tinha, eu também tinha, velho. Mas, Edu, tu só era chorar que tu ganhava. Eu acho que eu tenho a fita VHS guardada, obviamente não funciona mais, mas eu devo ter aqui em casa até hoje, cara. Caramba. O meu filho mais velho já assistiu Street Fighter 2 Victory, velho. Botei ele pra assistir, ele assistiu, curtiu pra caramba e ainda foi jogar Street 4 depois. Olha só, isso. Outra curiosidade aí, pra quem assina Netflix, Street Fighter 2 Victory tá na lista dos desenhos que vão entrar na Netflix no ano que vem. Olha só. Que beleza, vou reassistir, né? Vamos reassistir aí. Pois é. Então, gente, eu acho que é isso. Espero que a gente tenha aqui trazido pra vocês bastante nostalgia aí, que pra gente foi fantástico. Esse desenho fez uma parte sensacional da minha infância aí. Eu só tenho dúvida sobre uma coisa. Me lembro que quando a gente falou dos Cavaleiros do Zodíaco, nós havíamos dito que os cavaleiros tinham vindo primeiro, né? E eu fiquei depois, durante muito tempo, com muita dúvida. Eu tinha certeza que eu tinha visto Street Fighter Victory antes, né? Mas na verdade não, né? A gente sabe que Cavaleiros do Zodíaco foi lá no meio do ano de 95, né? 94. Estreou na TV Manchete em 94. Ok. O Blue agora deu aquela engolida seca. Tá bem. Tá bom, vou deixar passar, né? Isso, foi 94, 98 na Manchete. Beleza, tranquilo. Toma, cara. E aí eu tinha certeza que eu tinha visto o Victor antes, né? E ele foi bem no finalzinho, foi novembro de 95. Então, né? Foi bem depois. Foi bem depois. Bem ele depois. Já pegou aí, já na época, provavelmente já tava passando Samurai Warriors e Shurato também. Olha só. Puta que pariu. Na verdade, o desenho no Japão começou em abril, né? De 95. Isso, e no Brasil. E terminou em novembro. Isso. Então eu acho que terminou no Japão e começou aqui daí. É, foi. Vai pela dublagem, né? Ah. Então foi um dos poucos animes que a gente viu praticamente na época. Exatamente, porque, é. Porque o Cavaleiros, nossa, foi de 86, senhora. A gente até viu em 94, porra. Mas é isso, a gente foi atual nesse ponto, e eu lembro que passava junto com o Mega Man, desenho do Mega Man no SBT. Isso então, aí. Tipo, era ferro e fogo. Será que um dia a gente vai falar de Mega Man? Sei lá, quem sabe. Do zero, o né? Desenho ou o jogo? Eu acho que só ele, dá pouca coisa, mas é aí que você que sabe. Bom, gente, então acho que a gente vai terminando por aqui. Vamos começar aqui com os agradecimentos, então. Felipe! Fala, galera. Tudo bom? Pô, valeu, velho. Valeu por ter me convidado. Valeu por vocês terem colocado aí uma hora a mais pra poder a gente gravar, eu chegar a tempo aí de gravar. Significou muito pra mim esse anime, velho. Esse anime era foda. Fazia eu ficar na varanda tentando dar o Hadouken ali também. Quem nunca? Quem nunca? Mas era muito top, véio. Foi muito top. Muito bom estar gravando com vocês de novo, velho. Andei meio sumido aí, meio escravo, né? Fazer o quê? Postos do ofício, né, meu mas cara? Mas é isso aí, velho. Quem quiser acompanhar mais um pouquinho aí de zoeira, não tanto quanto aqui, né? Mas quiser ver o Peixeira Cast aí, parceirão aí do Machine. Inclusive até o Team Blue anda participando demais lá, né? É, parar um pouco, né? Eu vou começar a cortar. Obrigado, cara. Eduardo! Ô, galera, teve bom demais aí gravar. Street Fighter é desenho top das galáxias. Nostalgia, rolou pura. Muito bom, é isso aí. Brigadão, Team Blue. Brigadão, galera. Brigadão quem nos ouviu aí. Tamo aí. Certo. Neilson. Eu só tenho uma coisa a dizer, galera. Quem não viu, veja. É muito bom, cara. Eu recomendo assistir. Tanto o filme, que a gente falou lá no começo um pouquinho, tanto o Street Fighter Victory. Que são muito bons. E até mais, galera. Até o próximo cast. Obrigado, Neilson. Ricardo. Pô, valeu aí, tema muito bacana, tava esperando bastante tempo já pra falar sobre esse anime, que massa que a gente conseguiu gravar, é sempre bom gravar com vocês aí, pô, pedi desculpa aí pro meu amigo Luiz aí, que me chamou pra jogar hoje, mas infelizmente eu não consegui, tive que vim aqui pra gravar com a galera, ossos do ofício, sabe como é que é? Não, você tem que falar com ele, bem assim, sabe como é, né, cara? Não, e pior, a gente ia jogar Secret of Mana hoje, cara. Ah, enfim, né? Vai ficar pra semana aí. Melhor ir dormir mesmo, né? Melhor ir dormir mesmo. Se não falam dessa, cara. Dá vontade de matar dessa. Matar é pouco, cara. Dá vontade de fazer um ritual satânico com ele. Pô, aí, ué, se você fizer o um ritual na Saturna, bota um metal e a gente começa a ouvir, pô. Aí é bom mesmo. Mandar o Neilson lá pra caverna do Dalsim pra enfrentar os demônios dele. Aí vai ter um monte de Neilson do lado dele. Não, vai ter um monte de jogo RPG, eu vou embora. Certo, gente, então eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui e queria deixar um pequeno recadinho aqui para quem quiser acompanhar mais aí um projeto novo nosso aí, mais especificadamente eu e o Eduardo aí no YouTube, que é um canal muito legal de notícias semanais aí, que é o 7 Days, é o 7, né, Eduardo? É o poder do 7, cara, então se quiser ficar ligado aí no que rolou de notícia durante a semana, o que foi sensação e quer saber mais referências com 7, se liga aí no 7 Days toda segunda-feira às 20h30 ou 21? 21. Toda segunda-feira às 21h ao vivo. É nóis. E fica depois, pra quem não quiser ver ao vivo, fica o morto, né, Eduardo? Fica o morto lá também. Mas a gente fala só de coisa nerd? Só game, Eduardo, não? Muito pelo contrário, cara. Sendo uma notícia que vale a pena ser comentada, estaremos comentando. Seja cultura inútil, seja cultura útil, seja até política, a gente comenta. Caraca, vou colaborar com as notícias, hein? Vocês vão falar do falsete da MC Melody, não, lá. Tá de sacanagem com essa porra. Você só pode estar de sacanagem nessa porra. Então, cara, assim, gente, quem quiser deixar dicas de pauta aí, pode mandar que a gente vai selecionar durante a semana aí pra falar na segunda-feira. Fala, Nilson. Oi, Tim Blue. Eu vou fazer o canal 666, já que vocês fizeram o canal 7. É bem a tua cara mesmo. Ah, meu Deus do céu. Já deve ter algum imbecil que fez. É. Então, nós temos uma persona no Alvanista, pra quem quiser deixar lá pautas, pode deixar lá, é alvanista/7days, aí, com 7, 7 days, né? E um grupo no Facebook também, é facebook.com/groups/7days, é por extenso. Só entrar lá, tem link no post, pra quem quiser entrar no grupo, deixa lá sua dica também, durante a semana, sua sugestão. E se chegar segunda-feira a gente falar, legal, né? Espero que vocês colaborem com a gente aí. Então tá, pessoal, muito obrigado aí por comparecer essa noite nessa mais uma gravação nostálgica aí, foi muito legal. E até a próxima viagem no tempo. Tchau! E-mails e comentários. Fala, gente, estamos aqui gravando mais uma leitura de e-mails, hoje referente ao episódio 18 sobre Street Fighter 2. E aqui comigo, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí pra gravar mais uns e-mails aí, porque dessa vez temos e-mails. Muito bom quando temos e-mails pra gravar. Olha só, junto aqui conosco, ele, Nilson Lopes. Bora pausar aí. Pausar o, a calcinha da Chuli aí, bora. Meu Deus do céu. Ainda fazer bem assim, ho. Aquela... Cara, eu tentei achar esse áudio, não consegui achar, cara, eu queria achar. É o pause do... Mas enfim, e aí pessoal, o que acharam do cast sobre Street Fighter 2 Victory? Show de bola, hein? Muito bom. E, bom... Então vamos começar lá, pessoal, vamos começar a ler os comentários do Facebook. Vamos lá, eu vou ler primeiro então aqui. primeiro comentário é do nosso querido amigo Felipe Assis, né? O Felipe Zu. Pois ele não participou, então ele se achou no direito de comentar. Vamos ler um comentário nele. O cast ficou muito top, velho. Muito bom mesmo. Neilson zerou o cast. Ostentou pesado ali. Muito bom. Uma pena que não ter participado. Pois é, Felipe. Uma pena mesmo, né? Mas faz parte. Estão te coteando aí no trampo, né? E tá por isso. O próximo comentário é do Carlos Nani. Cast muito bom. Me lembro dos filhos da mãe que ficavam ao lado da máquina esperando alguém botar uma ficha e colocar contra. Um dos putos que fazia isso, principalmente comigo, era o meu irmão. Ele escreveu meu irmão, mas é na verdade meu irmão, né? É. A gente sempre jogava com Blanca e eu levava uma surra. Até quando eu aprendi a jogar com quem? Caramba, você aprendeu a jogar. Você aprendeu a jogar com quem e perdia pro Blanca? Puta que pariu. Ele jogava com o Blanca e perdia. Quando ele começou a jogar com quem, ele ganhava. Não, até quando eu aprendi a jogar com quem... Ah, sim, entendi. Agora entendi. Então tá, Carlos. Valeu pelo comentário aí. Então o próximo comentário aqui é o do Luiz Sérgio Adriano Júnior. Ele fala aqui, ó. Cara... Street Fighter foi o motivo de eu ter jogado Master System por muito pouco tempo e comprado Super NES. Lembro até hoje de quando entrei na locadora e estavam jogando nos consoles da locadora. Fiquei transtornado e enchi o saco do meu pai para comprar o Super. E quando o Ricardo Spider falou que comprou o PlayStation 3 por causa do Street, dava pra ser. Pô, eu comprei o PlayStation 3 no lançamento e Street HD foi o primeiro jogo digital que comprei na PSN. E eu jogava demais ele com meus amigos, inclusive o Ricardo. Olha só. E quando falam de Street 2, eu sempre lembro das versões alternativas, em especial o 5 do Super NES e o de rodoviária. Que era um sucesso e maior putaria entre os amigos. O Rodoviária eu joguei um bom tempo com dois amigos direto. Acho diversão pura aquilo. Hoje em dia eu tenho só o Super Street no meu Super NES, que acho fraco em comparação ao Turbo. O cast é sempre sucesso. As histórias sempre são as melhores. Parabéns. Valeu aí, Luiz. Cara, você veio ele falando que jogava a versão de Street Fighter do Master, ele era masoquista, hein, velho? Não, velho, ele parou de jogar o Master então, pra, mas pra, olha jogar só. O, pra comprar o Super NES e jogar então, o Super mas NES. Mas ele conseguiu jogar aquilo, é horrível, cara. Não, ele não jogou de Master não, sou. Ô, Nilce, eu jogava Street Fighter do Nintendinho, cara. Nossa. Cara, pra dar Shoryuken era meia lua pra baixo, sabe? Um quarto de lua pra baixo. Você era, tinha que quebrar o controle. É o contrário do Hadouken, sabe? Aí ele. Bah, a versão que eu jogava tinha só o Ken, o Gaion, a Chun-Li e eu não me lembro quem é o outro personagem que tinha. Acho que era o Zangief, era só quatro personagens. Eu joguei essa versão no Dynaviz, do amigo meu. Uma merda! Uma ai, merda! Ai, ai, ai. Bom, então. Vamos ler. Eu vou ler aqui um comentário do. Ah, eu tenho uma curiosidade aqui do Luiz. Deixa eu ler aqui. Tava lembrando agora, ouvindo a parte das curiosidades. Não sei se algum de vocês sabia, mas dizem as más línguas que o arranjo principal do tema da música do Gaia foi plagiado de uma música da banda The Squires. The Squires? The Squires. Travelers. Isso, caso queiram conferir o link do YouTube. Eu já tinha ouvido falar sobre isso daí. Meu amigo, a banda é tão conhecida que... Não vou nem falar nada, não. O Gaion é muito mais conhecido. Eu acho que eles têm que dar graças a Deus da música do Gaion ser parecida com a deles, né? Nunca nem ouvi falar dessa banda. Nunca nem vi falar dessa banda. Bom, então eu vou ler o comentário aqui do... Eu acho que isso aqui é uma página, né? Uma fanpage, né? Na verdade, um comentário do Fábio Franzoni, que é do podcast Podcast. Ah, ok. Do Fábio Franzoni, ok. Ele que... Fala aí, brothers. Sou host do podcast Podcast. É. Cara, eu já ouvi muitos nomes de podcasts sinistros, né? Meu barquinho... graças a Deus, que é um podcast religioso, mas pau de cast. Edu, eu tô ligado que Edu se amarra nesse cast aí do cara. Pai, o nome ficou criativo, velho. Bem referência. Tá certo. É, e ele também é ADM do agregador Ouvindo Podcast. E encontrei vocês através de um retweet de um seguidor. Muito bom esse cast, nostalgia pura. Valeu, Fábio. Me lembro dos streets de rodoviária. Eu jogava nos botecos, pé sujo. É? Também dos... O que que é, Nilson? É isso mesmo, que tem galera fala por aqui do sul, assim, mais sudeste, fala assim mesmo. Pé sujo. Copo sujo. É. Pé sujo aqui na minha cidade é cachaça com Coca-Cola. Puta porra! É. E também dos problemas que tinha para dar os Rory e os Hadug. Rory e Hadug. Tinha gente que falava assim mesmo. Pior que aqui também se falava alguma coisa parecida. Quando estava com o Play 2 ou do lado errado da tela, assim como um participante aí, Edu. E eu mesmo. Lado errado foi foda. Parabéns, e se quiserem conhecer meu podcast, fique avante. Como eu falei, respondi pra ele lá, eu costumo ouvir muitos e muitos podcasts aí durante a semana, mas como eu estou de férias, né? Eu diminuo bastante a quantidade, então eu vou dar uma conferida lá, se for legal, né, o pau de cast aí, eu vou comentar no cast seguinte. Pelo menos o nome já foi bem dito aqui. Muito obrigado, Fábio, valeu. Então agora o próximo comentário aqui é o do Thiago Ramos Melo. Aí ele manda um comentário textual gigantesco via e-mail aqui no comentário, que é o seguinte. Salve, Machines. Sei que apesar dos meus textos grandes, que são nota 100 no Enem, bem que poderia ser. Que não são, né? Que não são. Só que não. A cada episódio tenho que relembrar muitas coisas e histórias da minha medíocre infância. Não minha, mas de todos que acompanham. Eita! Conheci o Lutador de Rua 2, como a maioria na época, nos fliperamas da vida, indiferente de lugar, no bar da esquina com a turminha do João Canabrava, ou na casa de jogos onde só se pode entrar se for maior de idade e não sendo em horário de escola. Tinha apenas 6 ou 7 anos, alegre com uma fichinha, economia hiper elaborados com trocos da padaria. Jogava a ponto de destruir os botões. Quem sofria mais era eu por fazer força e depois sair lesionado com os dedos inchados. Te entendo, cara. Depois comecei a jogar nos consoles, por muito tempo no Mega Drive, com amigos na casa deles e depois nas locadoras. Mas como a vida é uma caixinha de surpresas, na época todos tinham seus Mega Drives e Super Nintendos. E o desgraçado aqui, um Master System 3 com Sonic da memória. Ah, mas pô. Não era todo mundo. Isso. Não era todo mundo que podia ter um Super Nintendo naquela época mesmo, não, cara. Ou seja, tinha um Master System. O cara tinha um Master System, então tinha um videogame bom também tinha pra jogar, velho. Tinha que agradecer. Exatamente. Mal agradecido. Andando nas lojas de eletrônicos, eu vi com os meus olhos, uma fita de Street Fighter 2 pro Master. Uma alegria e um choro desconcertante e abusivo, a nível de humilhação pública para querer aquela fita. Olha que a fita era bem carinha na época, mesmo sendo do Master. E era mesmo, cara. Apesar da capinha bonita e tudo bonito, quando coloquei no console foi uma decepção. Apesar que os gráficos do Master não seriam a nível dos demais. E todos do Mega falam como era difícil jogar com 3 botões. Imagine com 2 botões, com 8 lutadores, cenários precários, músicas de 8 bits, sem fases de bônus e um jogo feito aqui em terras brasileiras. Fizeram aqui com licença da Capcom, com opções em português. Bem, mas joguei essa raridade além das versões Turbo pro 3DO, que eu nem sabia que tinha. Olha só. Tem, pô. Espero que falem mais de outros jogos e quem sabe falar também de consoles. Vida longa, a velha pancadaria, e insira seu nome com 3 letras pra ficar nos high scores do jogo. Puta, cara, nós realmente esquecemos de falar sobre isso, né? Não é, cara? Pra deixar seu nome na máquina ali, cara, olha. Não é, cara? Era foda. PS. bem poderia mandar e-mail, mas o sistema de comentários é bem melhor. Nada contra o velho método, pois ainda uso e-mail para uma coisa que ainda não faço. Mandar currículos e trabalhos de escola que ninguém responde, e deixa incompleto e na última hora faz tudo bagunçado e ganha um 10. Não me pergunta como, mas consegui fazer esse feito. Tiago, muito obrigado, Tiago. E não traduza de novo falar luta de rua 2, meu amigo, senão você... Ele não falou luta de rua, ele falou lutador de rua. No caso, lutadores de rua, né? Lutadores de rua 2, é foda. Parece muito obrigado, esse... Thiago. Thiago aí que é o mito das referências, né? Parece filme gringo, quando vem pro Brasil, eles trocam o nome. Aí é foda. O próximo é o do Zupão. Porra, Team Blue. E esse motivo de vocês gostarem da tela do Blanca? Puta que pariu, cara. Excelente, cara. Eu nem falo nada. Muita curiosidade que disseram aí, eu não sabia. Os lances das telas de bônus, por exemplo, nunca percebi, nem ligava. Pô, você olhava, você ficava olhando, é pro Hadouken só do personagem. Era 30 segundos, né, cara? Tinha que ser rápido, né? Já o cenário, eu curtia do Borog. Não, a música favorita é do cenário do Vega, sem dúvida. Mas o cenário eu curtia do Balrog, escrito Las Vegas no chão, muito louco. É, e o pai dele chorando, a gente via que aquele cara que chorava era o pai dele. Parabéns pelo cast, muito legal, trilha sonora show de bola. É, cara, é Street Fighter, né, cara? É, isso aí. Então, o próximo comentário aqui, do nosso querido amigo Vitor Urubatan. Ele diz assim, caraca, Street X Plus Alpha era foda demais, cara. Lembro até hoje que teve um campeonato desse jogo na locadora do velho. Consigo me recordar perfeitamente que jogava com o cara das bombas. Achava ele foda. Ele tá falando do Doctrine Dark, né? Que era um personagem foda, né, cara? Esse era massa era mesmo. Que eu gostava de jogar ele até, também. Até que ele saiu mascarado. Ô, você não falar que não gostou do jogo? Agora você vai falar, pai. Eu não quer dizer que eu não jogava. É, mas... o que eu não gosto é não tocar a mão, não, doidão. Pai, eu jogava o que eu tinha à disposição pra jogar na época, meu amigo. É, agora quer dar. Quer dar ré, né? Quer dar ré, né? Não, eu dou ré em outras situações. Eita, vamos parar. Opa! Vamos pros e-mails, vamos pular e vamos pros e-mails. Chega disso, chega, vamos pros e-mails. Vai, ô Eduardo, lê o comentário, teu e-mail aí. Vamos lá, então. O e-mail aqui é do nosso grandioso amigo Vitor Urubatan, que tava meio sumido dos e-mails aí e retornou igual o Ave Fênix. Olha só. Então ele diz lá pra nós assim, ó: saudações, caros amigos. Aqui mais uma vez o arcaico indivíduo que ainda manda e-mails e cartas pras pessoas. Bom, por meio desta mensagem quero compartilhar as minhas lembranças desse game que alavancou boa parte dos jogos de luta. Eu lembro como se fosse ontem o dia que meu pai saiu de casa com o nosso Nintendinho, né, Wilson Feelings. Música triste, música triste. E no outro dia, depois de uma longa peregrinação na Feira do Rolo, que era um tipo de feira de mercadores de todos os lados do mundo, trouxe pra casa um Super Nintendo com Street Fighter 2. Velho, foi uma comoção na rua inacreditável. Praticamente toda a molecada da rua estava lá pra ver o jogo. Só que o barato disso é que ninguém ali do bairro conhecia muito o jogo. Exceto algumas raras exceções, a galera em geral não tinha conhecimento da parada. Já que por alguma razão, o Street 2 era novidade para todo mundo lá. Acabou que ninguém sabia soltar as magias do jogo, o que era frustrante porque meu pai sabia que estas existiam, pois havia visto o jogo funcionar na Feira do Rolo. Então a galera da rua geral ficou maluca, pois volta e meia nós conseguíamos soltar algum Hadouken e tals. O que aconteceu? O pessoal resolveu ir em outros bairros para descobrir como fazia as magias. Risos. Isso marcou minha infância porque ninguém lá tinha o conceito do que era meia-lua para fazer certos golpes. O máximo que conhecíamos era frente-frente A ou trás-trás e B, como geralmente eram os golpes no Mortal Kombat. Certo dia, um vizinho apareceu de bike com uma folha de papel maço. Segundo ele, tinha ido até um bairro distante, além do horizonte de asfalto. Na folha, continha todos os golpes escritos com lápis. Bom, com esse sagrado pergaminho, o jogo se tornou outro pra gente. Pois antes, mesmo sem os golpes especiais, nós jogávamos horrores e nos divertíamos bastante. Mas quando descobrimos o Meia Lua, putz, ficamos mais malucos ainda com o jogo. Aí iniciou-se a Era dos Fominhas, um termo semelhante ao fomeagem, que é aqui em Minas também se fala fominha. Aí, volta e meia, a casa dos meus pais tinha molecada jogando, hahaha. Foi aí que meu pai teve a ideia de fazer uma locadora de games. Bom, hoje eu tenho um grande apreço pelo Street Fighter, apesar de não ser um fã incondicional. Mas é graças a esse jogo... Peraí, Eduardo. Não é um fã incondicional? Ele disse isso? Disse isso, cara. Puta merda, eu acho que nós vamos ter que parar de ler o e-mail dele. Existe alguém que não é fã de Street Fighter? Puta. Caramba, é doido, tem os caras que é louco, mano. Incondicional. Ah, puta merda. Tá bom, lê aí, lê o resto. Tá louco. Graças a esse jogo, que hoje posso curtir uma infinidade de jogos maneiríssimos de luta, como Guilty Gear, Darkstalkers, Melt Blood, Arcana Heart, King of Fighters, Garou e muitos outros jogos. Parabéns por mais um excelente cast e na espera do que está por vir. Um grande abraço do eterno ouvinte, Vitor Urubatan. Certo, valeu, Vitor. Muito obrigado. Só te digo uma coisa, Vitor. Tu não joga The King of Fighters por causa do Street Fighter 2, viu? Tu joga King of Fighters por causa do Street Fighter 1, tá? Tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. É, não tem nada a ver. Tu tá confundindo as coisas aí. Porque é o seguinte, provavelmente quem participou da criação da King of Fighters foram os mesmos do Fatal Fury, que foram os mesmos do Street Fighter 1, que não foram os mesmos do Street Fighter 2, né, Onilson? Sim, sim. Então tá. Que coisa complicada. Ó, pera. Tem um ódio incondicional do Zangief e aqueles malditos ataques de agarrões, filhos da puta. Aqueles pilão eram as coisas do... O Gorodime é pior, hein, doido? Você tá doido. Personagem de pilão, velho, de golpe de balão, de pilão, é tudo uns filhos da puta, velho. E eu jogo bem com um personagem de agarrão. Bom, vai lá, Nilson. O próximo comentário aí é do Marcos Matheus. E aí, dinossauros? Grande Marcos aí, que tava fazendo maratona aí. E aí, dinossauros, tudo bem? Dinossauro, eu vou te falar quem é dinossauro. finalmente eu ouvi os casts que estavam faltando e consegui chegar no último, que vocês fizeram sobre Street Fighter. Não vou comentar todos os casts anteriores, pois seria muita coisa pra falar e eu ficaria voltando a assuntos antigos que já foram bastante discutidos. Rapaz, que nada. Posta podia, aí, cara. Podia comentar, podia, pode mandar. Vou mandar os seguintes aí, manda, referencia eles e comenta. Isso mesmo, pode comentar aí. Por isso, o podcast é tão nostálgico que a gente nostalgia até os comentários. Pois é. Por isso, vou me conter e falar do Street Fighter. Que tema nostálgico é este, não? Oh, Jesus, é ele. Como eu jogava essa bagaça nos fliperamas da vida. Tirando os fanboys de Ryu e os produtores do animes, que sempre destacavam o karateka branco, que era playboy. Pô, Ryu era playboy? Você tá doidão, hein, cara? Eu acho que bebeu cachaça. É, né? Ah, não. Karateka Ryu branco e o playboy milionário. Ah, sim. Nada tenho a reclamar dessa série. Ah, beleza. Bem que vocês poderiam ter esticado mais o assunto. Pô, me colando quase 2 horas, cara. Falando dos desenhos também. Olha, queria que a gente tivesse falado. Olha só, teve um Inception aí, Eduardo. Ah. É, olha só. Ué, e olha, relembrar Street Fighter 2 Victory e escutar aquela musiquinha triste que tocava no desenho teria sido Mind Blower. É, mas tem alguém que tá tendo orgasmos nessa hora escutando o podcast, mas... né? A galera pediu, nós atendemos. Não, mas a gente já tinha... Não, vai achar que a gente... Assim, seria o maior prazer seguir a tua dica, Marcos. Mas a gente já tinha agendado já bem antes, viu? Uma semana antes. É. Nós previmos que vocês pediriam. Mas eu perdoo vocês. Não, lhe dou mais um apoio na próxima tentativa. Agora vou dar um C para a frente e apertar o soco para encerrar essa bagaça desse e-mail, que ficou longo demais, mas vocês... Que longo? Vocês consideram... considerarem o fato que não falei absolutamente de nada demais. Um forte abraço a todos. Que isso, cara? Abraço pra você aí, cara. Cara, muito obrigado. Ele que fez uma maratona aí, ele tava atrasado, tava lá no 12 ainda, né? Caramba. Tava cheio de algumas outras afazeres aí, ficou parado no 12, mas conseguiu alcançar aí. E hoje deve estar aí, né? Se rolando no chão ouvindo a musiquinha aí que ele tanto gosta. Rapaz, ele quase acertou isso na mosca, hein? É, pois é. Certo, gente, então acho que a gente tá terminando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail, comentários aí. Continue, né, que a gente gosta muito. E a gente lê todos sempre que possível, certo? Eduardo, muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, Team Blue. Valeu pela participação aí, pelo convite. Valeu, Neilson. Obrigadão a todo mundo aí que mandou comentário, mandou e-mail pra nós. É sempre um prazer, são sempre todos muito bem-vindos. Certo, Neilson, muito obrigado. Valeu, galera. Bora aí pro próximo agora, né? Então, gente, muito obrigado aí. E será o pessoal que vai ter off-topic? Ah, meu tchan, Deus. Tchan, tchan. Não sei, não sei. No pior que eu não sei se vai ter. Mas se tiver vinheta, tem que ter off-topic. Pensa no cu doce, pensa. E pra você que escutou esse podcast no dia do lançamento, né? Hoje à noite, às 21 horas, tem 7 Days aí, né? O Eduardo carinhosamente chamou no level, né, de 7 dias, mas tudo bem. Ah, é verdade. Abraço, gente. Tchau, até mais. Off topic. Ah, é. Isso também. Mas a questão da tua. Tem que levar em consideração a qualidade vezes, da internet do Lenilson. Não, pera aí, eu sei que é zoeira, eu sei que vocês estão zoando, mas. A gente tá zoando? Uma tipo, uma atualização de 1 mega, cara, não demora isso tudo, não, pô. Uai. É, aí é bug mesmo, velho. Aí é bug. 1 mega aqui na internet é ruim, mas por favor, né, cara? Você consegue ver vídeo do YouTube sem pausar? Filha da puta, né, velho? É, sua mãe vai bem, né? É isso, mano. Ô, velho, eu lembro da época que pra ver vídeo no YouTube, você abria a janela, colocava o vídeo pra carregar, pausava. Tipo, uma hora depois, você vinha lá ver um clipe de uma música de 3 minutos. Não, uma hora... 512K, tá ligado? Uma hora aí já é exagero. Eu me lembro quando eu baixava os vídeos da página do Rafinha. Caralho, eu me lembro disso também. É, na internet discada, barra, levava uma hora pra baixar um vídeo de 10 mega. Hã? Era, cara, eu lembro quando eu ia ver desenho, episódio de 20 minutos, você gastava 40 pra baixar. Ô, Felipe, lembra da história do Jason? Tu lembra? Do Rafinha? Isso. Não sei se eu acompanhei essa parte. Tu não lembra, cara? Puta merda, era muito legal. Rafinha revolucionou ali. A página do Rafinha foi uma das páginas mais visitadas no início dos anos 2000, cara. Na época Rafinha que ele morava. Bastos, não, é, né? O Rafinha Bastos. Ele era guiso, velho, magelo ainda. É, ele morava em Porto Alegre na época. Esqueci que vocês são ricos, tinha computador nessa época. Eu sou rico mesmo, essa porra. Quando que tu comprou o computador, Nilson? Cheguei. E aí? Você é rico também, Nilson. Viu? Porque você tem altas fitas de Super Nintendo aí que valem mais do que a minha casa. É, mas... mas eu comprei na época que era barato. Não comprei hoje em dia, que os caras querem meter a faca, não. Ah, mas uai. Hoje em dia é ostentação, então você é rico. Não quer ficar igual rico. Você ter obra de arte em casa. Você compra baixo e depois o negócio vale uma fortuna. Boa noite, galera. Beleza, tá aí? Tá na Romênia, Spider? Não, cara, eu tô correndo aí, né, cara? Eu trabalhei até 7h30, mais ou menos. Eita! E aí, mal cheguei em casa, comi correndo, cara, e vim eu gravar. Eu tô comendo agora ainda. Pô, velho, come sentado. Comer correndo é meio incômodo, né, não? Coisa do super-herói, caralho. Você tava correndo, tava na São Silvestre? Ah, tá. Todo engraçadão vocês aí. O cara perguntando, o cara perguntando pro bêbado, né? Você não cansa de beber? Ele diz, não bebo correndo, não. Caralho, os caras virando cearense, velho. Caralho, tô vendo que tem uns malucos aí. Vou cobrar royalty, velho. Na moral, na mandioca com ovo. Tem uns caras que mordem minha maçã. Minha maçã é foda. Minha maçã é. Minha maçã ainda chupa ainda. Eita! Eita! Bora. Ô Edu. Tem que comer a mandioca com ovo só, porque se botar dois aí complica. Aí vira Edu mesmo. Caralho! Mas hoje não tá perdoando nada, safado. Saudades, cara. Vida longa, a velha máquina.